Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Queridos amigos vivencianos, hoje é o dia 14 de setembro de 2025 e o nosso programa é de 1126. E nós teremos hoje aqui nossa querida amiga Márcia Romero para ser entrevistada no nosso programa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Vamos pedindo licença para vocês para dar início ao nosso programa com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefo, Luz e Vida e o Paulo de Tarso, agradecendo também o apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, então, o Rui já anunciou a nossa irmã Márcia, falando aqui sobre o Setembro Amarelo, e a gente espera que vocês façam muitas perguntas. Todos sabem que estamos entrando aí nesse mês, né, que é o mês de valorização da vida, digamos assim, e sempre dá muitas perguntas, né? Muitos comentários. Estamos aqui à disposição de vocês para vocês fazerem as suas colocações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, vocês que estão escutando a gente aí, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Já deixo um alô para os ouvintes da Rádio Vivência Espírita, aqui de São José dos Campos, a Web Rádio Semente de Amor, de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente pelas ondas do rádio aí pela web, e também para vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube da Web Rádio Semente de Amor, do canal da Web Rádio, pelo canal do Recanto da Prece Euripes Barçanufo, também de Campo Grande, e da Web TV Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina. Então a gente já deixou aqui a pergunta, a enquete, para vocês participarem aqui pelo YouTube do Vivência Espírita e também pelo WhatsApp, tá? Então a gente colocou aqui. Se você quiser entrar no WhatsApp, é só colocar o nosso número, que é o DDD 12-3921-3009, ou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo do YouTube, que aí vai para o nosso WhatsApp, pede para participar do grupo, ou entra aí pelo link que já cai direto no nosso canal. Então a enquete é: você considera que o trabalho no bem é um remédio eficaz para as dores da alma? Então deixa aí a sua opinião, se você acha que o trabalho no bem é um remédio eficaz para as dores da alma. E ligue para nós, vamos colocar o Tião para trabalhar. Então ligue aí no telefone 12-3921-3009, é o mesmo aqui do WhatsApp. E deixa aí suas perguntas, vamos comentando, que a gente passa aqui para a Márcia durante o programa. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Silvio. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, mensagens do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 33, modéstia. A modéstia é a atitude de quem tem sobriedade. Não está sujeito à moda de qualquer sociedade. Os valores superam o luxo e a vaidade. Queridos vivencianos, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um domingo de aprendizados, onde recebemos a nossa querida amiga e irmã Márcia Romero, que vem nos falar sobre o Setembro Amarelo à luz do Espiritismo. Que possamos envolvê-la com carinho para que ela possa discorrer tudo o que preparou para nós no hoje. Que possamos receber as perguntas e passar a ela para que ela possa esclarecer aos nossos irmãos da internet. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, licença para iniciarmos o trabalho espiritual dessa rádio abençoada, dizendo: Pai, em todas as manhãs, quando acordamos, recebemos a bênção de mais um dia de vida. Temos a certeza, Pai, que viemos aqui para evoluir e crescer segundo a vossa vontade. Porém, depende de cada um de nós como será o nosso dia. Um dia festivo, um dia de paz, de harmonia ou um dia de desagravos. Nós fazemos com que aconteça em nossas vidas aquilo que semeamos hoje para colhermos no amanhã. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para tudo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Setembro Amarelo segundo o Espiritismo. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga, companheira de doutrina, Márcia Romero, que é ex-professora da rede pública, já está aposentada. Sim. E também voluntária das nossas casas, palestrante, e hoje está aqui conosco para abrilhantar o nosso programa. Bom dia, Márcia Romero. Bom dia, seu Rui. Bom dia a todos da mesa aqui que trabalham e oferecem esse apoio, para que o programa possa chegar a cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Então, bom dia a todos. E eu quero agradecer a oportunidade e esse momento de poder compartilhar a visão da nossa doutrina espírita a respeito desse tema tão sensível e importante que é abordado nesse mês de setembro, né, de uma forma mais expressiva, a fim de que todos nós possamos refletir e oferecer apoio a quem precisa ou até a nós mesmos. Márcia, você então foi da primeira turma que eu dirigi. Eu fui. Não vamos falar o ano. É, né? Melhor não. Faz eu muito fui. Tempo. Muito, né? Muitos anos, né? A gente está falando aí do finalzinho dos anos 80, comecinho de novo, final dos anos 80. É? Final dos anos 80. Final dos 80. É, estamos falando de 88, 87. Bom, entreguei. Não foi a primeira turma da Aliança, né? Não foi. Ah, não. É faz tempo mesmo. Bem, Márcia, tem muita. Hoje nós estamos vendo aí que o pessoal está procurando evitar em falar em suicídio, porque diz que quanto mais fala, mais acelera a vontade das pessoas em suicidar-se. Isso é uma verdade? acompanhando, então, assim, vários especialistas, e aí, nesse sentido, eu acho importante até salientar, como o senhor Rui apresentou, né, o que me autoriza nesse momento tá aqui. Primeiro foi o convite, obviamente, dos companheiros aqui, mas o percurso na doutrina já, então, de algum tempo, mas acompanhando especialistas. Então, eu não sou da área de psicologia, porém, acompanhando muitos especialistas da área, especialistas importantes, reiteram a ideia da importância de falar sobre o tema, não só em setembro, logicamente, né, mas de falar sobre o tema, de ter uma conversa aberta, porque quando a gente fala sobre qualquer tema que seja, mas especialmente um tema sensível quanto esse, a gente oferece a oportunidade não só do apoio, do acolhimento, mas principalmente da reflexão, né? E nesse sentido, a doutrina vai nos oferecer algum suporte, ou um suporte específico, para, através, então, da nossa compreensão de uma vida após essa vida, de que a gente não vive só esse instante aqui, a gente buscar apoio, conforto e condições de viver os momentos, às vezes, de reveses, de dificuldades. Então, não falar especialistas da área de psicologia envolvidos especificamente com esse tema, inclusive aqueles que se dedicam ao estudo da suicidiologia, colocam da importância de falar, da gente falar sobre o tema. E a gente observa que no dia 10 de setembro, é o dia mundial do setembro amarelo, né? Isso. Então, o setembro amarelo tem um significado mundial a respeito da prevenção ao suicídio. Então, setembro amarelo é uma campanha iniciada ou trazida para o Brasil, né? Implantada no Brasil a partir de 2015, nesse formato, né, do Setembro Amarelo, mas baseado num fato, num evento ocorrido nos Estados Unidos em 1994, se não me falha a memória, a partir da morte, do suicídio de um jovem de 18 anos, em torno de 18 anos, que era um jovem muito querido na comunidade onde vivia, muito tranquilo, que aparentemente não aparentava sinais quaisquer de estar vivendo algum tipo de drama. E um dos seus hobbies, uma das suas atividades, era fazer a recuperação de carros antigos, e nisso ele tinha feito o restauro de um Mustang que ele pintou de amarelo. E com toda a felicidade e observação de quem estava em torno da execução desse trabalho, ele é encontrado morto dentro do carro, tendo buscado a alternativa do suicídio por alguma razão que, pelo menos naquilo que eu tive acesso e contato, não se tem motivo. Então, no seu velório, na sua despedida, os amigos, os vizinhos, os familiares entregaram cartas, bilhetes de apoio, pensando na situação vivida por ele, né? E, a partir daí, eles entregaram fitas amarelas. E, então, por isso, baseado nesse evento, a partir daí, se institui, então, lá nos Estados Unidos, o Yellow Ribbon, que aqui, então, em 2015, o CVV implanta como o Setembro Amarelo, como um momento de fato, porque a gente vai ter o Janeiro Branco, né, que é um mês destinado à prevenção das questões de saúde mental, e em Setembro Amarelo também essa possibilidade da gente falar mais sobre o tema. Então, é óbvio que isso não se concentra apenas nesse mês, né? Mas, por isso, esclarecendo, como o seu Rui perguntou, né, a importância do falar sobre, além do falar sobre, da gente estar atento a todos que estão ao nosso redor, estar atentos, inclusive, a nós mesmos, né? Como que a gente está lidando com as dificuldades, com as dores, com os problemas que são inevitáveis. E ter esse cuidado, essa atenção voltada para todo o tempo a gente poder observar, de fato, situações que possam ser de risco e oferecer apoio e auxílio a quem precisar. Porque a doutrina espírita, ela tem um capítulo no Livro dos Espíritos só falando sobre isso, né? Isso. E é muito bacana a maneira que a doutrina encara. É porque nós estivemos aqui entrevistando um pessoal que trabalha lá na África, onde as pessoas não têm nem o que comer. Então nós perguntamos para ele a incidência de suicídio lá onde eles trabalhavam, qual era? Ele falou, nenhuma. Eu falei, poxa, mas o pessoal passa tanta necessidade e não comete suicídio? Então, eles falaram, não, lá não tem suicídio. O pessoal passa necessidade, passa fome, come terra, come uma série de coisas lá, mas não comete suicídio. Então, o suicídio é para pessoas abastadas, pessoa inteligente. Como é que é a pessoa que tem essa tendência? Então, é bem interessante essa colocação, inclusive baseado na experiência de quem esteve, né, em locais de muitas dificuldades, né, dificuldades claramente materiais, mas onde falta o material, falta também todo outro tipo de apoio, a gente pode assim acreditar, né? E é uma questão mesmo que chama atenção. Então, no livro dos Espíritos, nas questões de 943 até 957, deixa eu só verificar se eu não estou falhando, é isso mesmo, até a 957, 953, a gente vai ter, é verdade, até a 957, a gente vai ter colocações, né, das perguntas que foram endereçadas aos Espíritos, pontuando aspectos relativos a porquê, né, do desgosto pela vida. Inclusive, o capítulo que vai tratar, que vai ter essas perguntas, ele chama exatamente desgosto da vida, que está no livro 4, no capítulo 1, que é desgosto da vida e suicídio. Então, os Espíritos vão nos apontar que uma das razões principais excetuando, né, para a gente chegar a esse ponto, excetuando as questões como eles próprios colocam, né, de alguém que esteja no momento de, ele chama de loucura, que perde a razão. Então, excetuando esse momento daquele espírito que perde a razão, que realmente está completamente alheio a uma situação normal, os outros casos de suicídio devem-se à falta de fé, a desgosto. E aí até ele vai colocar aqui, ó, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis, porque é como o Rui coloca na questão, né, num local que, quando a gente vê imagens, né, que a gente acompanha pela TV, você não percebe, pelo menos não percebe, que ali está criando-se um cenário para fazer uma tomada de imagem. Então você vê crianças de fato, né, que passam por muitas dificuldades, adultos que esboçam sorrisos, que estão sorrindo diante da miséria, diante da falta de acesso à saúde, diante da falta de acesso a um brinquedo, né, a alimentação. São imagens reais. Então, diante de tanta dificuldade, de tanta falta, o que que leva quem não vive essa situação como o seu Rui colocou, quem tem uma condição melhor, a fazer a opção pelo autoextermínio, para tentar, provavelmente, segundo trazem os nossos colegas, né, da área da psicologia, que quando uma pessoa opta por tirar a sua própria vida, a ideia dela, muito provavelmente, não é acabar com a vida, morrer, mas sim acabar com a dor, acabar com algum sofrimento que está gerando essa decepção, esse desespero de viver um momento de dor. Então, para isso, quando Kardec pergunta aos espíritos de onde vem esse desespero, a resposta dos espíritos é da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Então, a pergunta do seu Rui dentro de situações, condições, sociedades, onde a gente tem mais acesso, os números são claramente maiores e, no momento, eles são alarmantes. Né? Então, para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Esse indivíduo suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quando age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E é nesse sentido que a doutrina, então, vai, a partir desta visão, trazer o seu ponto de vista de esclarecer e consolar. Então, quando nós que nos declaramos, que nos identificamos com a doutrina dos espíritos, que nos identificamos como espíritas, nós acreditamos que nós não vivemos uma única vida, que existem mais vidas, né? Existem inúmeras oportunidades ao longo de uma existência que nós não podemos determinar o início e que não há um final. Então, se eu estou passando, se cada um de nós ou qualquer um de nós que está passando por uma dificuldade que nesse momento pareça insolúvel, que pareça intransponível, a gente tendo esta visão de que perante a eternidade isto aqui é apenas um momento, e nos dedicando ao trabalho, nos dedicando a outras atividades, né? Inclusive, se possível, de auxílio aos outros, ainda que a gente também esteja nesse momento necessitando de apoio, nossa mente vai estar ocupada, a gente vai ver que o nosso sofrimento não é o único, nem é o maior, e isso nos auxilia. Então, a ociosidade, neste sentido, a falta de fé, a falta de esperança no futuro, a imortalidade, mais uma vez, vai nos apontar que temos, na crença de outras vidas, que viver com resignação, que não significa estar resignado, não significa cruzar os braços e dizer, ó céus, ó Deus, ó vida, né? Ser resignado significa compreender que diante desse momento em que a gente se encontra e diante da nossa visão espiritual, toda causa tem um efeito, né? E que segundo a gente ouve sempre, né, referências a passagens, as passagens de Jesus, de que não há, né, um peso maior do que aquele que a gente possa suportar, embora sim, algumas vezes a gente vai se sentir praticamente no limite das nossas forças, mas que a gente não está desamparado, a gente não está sozinho, nem espiritualmente e muitas vezes nem materialmente, porque muitas vezes tem uma família por trás, angustiada, ansiosa, buscando oferecer apoio, mesmo que seja sem recursos da rede, às vezes, privada, mas na rede pública, buscando apoio. Buscando apoio na fé, na religião, né? Então, muito provavelmente, a escassez, a falta de recursos, não é efetivamente o ponto que leva uma pessoa no ato de desespero, atirar a sua própria vida, conforme relatado por aqueles que vêm, né, que em trabalhos voluntários vêm tantas dificuldades e as pessoas nem por isso buscam acabar com o sofrimento tirando a própria vida. Enquanto outros que às vezes têm um pai, uma mãe, uma família toda, amigos, né, lutando para auxiliá-lo, muitas vezes não suporta a dor e de alguma maneira vai encontrar caminhos de conseguir exterminar com a dor através de tirar a sua própria vida. Rodrigo, tem um livro do Fábio, que o livro dele é Suicídio, Precisamos Falar a Respeito. Uhum. Coloca aí para sugestão, para os nossos internautas também. Né? No livro Casa da Marcela, também, que é da nossa autoria, nós temos lá o caso de um suicídio também, que é interessante o comentário depois, né, eles conversando, porque ali ele mostra claramente também o seguinte, né, que não dá para você definir suicídio no sentido assim, quais são as classes, né? Porque às vezes a pessoa suicida porque tem de mais, outro suicida porque tem de menos, né? Então são coisas assim que é difícil da gente ver. Agora, o que eu vejo, Márcia, por exemplo, eu sou nordestino, sou lá do sertão, né? Sertão onde quando chove até sapo morre afogado, às vezes, né? Então, o que acontece? O que eu vejo é que as pessoas têm mais vontade de viver, assim, no sentido, são mais resignadas. Então, as pessoas, por mais simples, por mais pobres que sejam, parece que ela tem uma visão, assim. Então, eles dão muito mais valor para estudar, né? Eles dão muito mais valor para ter alguma coisa na vida mais na frente. Enquanto que a gente vê muito hoje na sociedade, onde o consumismo é gigantesco, se você não tiver o melhor, não está bom para você. E nós estamos criando também as nossas crianças com tudo na mão, com tudo fácil. Então, eu penso assim, que elas se decepcionam muito mais fácil, que se elas não têm o que elas querem, elas entram em desespero e acabam fazendo bobagem e sem sentido algum. Uhum. Né? Que foi o caso, por exemplo, desse que a gente relata lá no livro Casa da Marcela. Porque é sem sentido. Um garoto que tinha tudo, né? Tinha tudo na mão, a família praticamente venerava ele, tudo. Vivia bem também, não tinha discussão, não tinha nada disso. E, de repente, ele, por certos desgostos, às vezes... Então, eu falo assim, não está acostumado a receber não. Uhum. Pararam de falar não para as crianças. O que você pode falar sobre isso? Nós temos efetivamente acompanhado, e aí eu embora, como o senhor Rui apontou aqui na apresentação, né, eu esteja já aposentada da ligação direta com a educação no dia a dia, mas eu ainda atuo na área psicopedagógica, então eu ainda tenho contato com alunos, com crianças, né, adolescentes, pré-adolescentes, e com as situações do dia a dia que a gente vê no nosso convívio, a gente vai observando que, de fato, essa juventude, né, as crianças, os adolescentes, e até não apenas adolescentes, mas pessoas que já saíram da fase considerada uma fase de adolescente, acima dos 20 anos de idade, vivendo, de fato, uma dificuldade em relação ao limiar de frustração. Também certas mudanças, né? Tanto nas questões relativas à educação no nível familiar e na educação e nas orientações, mesmo dentro de um ambiente escolar, a gente percebe uma mudança preocupante nesse sentido de que não se pode dizer não, não se pode frustrar, tudo pode gerar um problema grave nas crianças. E eu, até na semana passada, quando tratávamos desse assunto, eu até exemplifiquei com um caso que eu atendi o ano passado, de um adolescente que relata para a mãe, num dia em que ela chega em casa e o encontra chorando no quarto, e ela vai conversar com ele, um menino com uma família... que a gente pode considerar, se ainda se pode falar nesta forma, é uma família nuclear bem estabelecida, um pai e uma mãe super presentes e participativos, um menino com acesso a atividades físicas, atividades extras. Não há, aparentemente, nenhum tipo de grave problema ou de dificuldade nesse ambiente que ele vive. E aí, quando a mãe o interroga o porquê dele estar ali daquela forma, e ele vai dizer para ela que já naquele ano ele teria pensado 3 vezes em tirar a própria vida. Né? E aí, claro, que se a gente fosse conduzir para aí, a gente vai ter outros exemplos, vários exemplos, né? Eu também citei um outro que é relativamente um pouquinho antes da pandemia, de um garoto de 12 anos, que também ele se joga do andar do prédio onde morava e acabou morrendo. Então, o que de fato está acontecendo, né, com essa sociedade? E aí a gente vai ter vários especialistas, né, desde da área médica, neuropediatras, psiquiatras, os psicólogos, especialistas nas questões relativas hoje às questões de informática, né, dessa área toda tecnológica, do quanto que no momento atual a comparação, as questões dos limites, né? Então, qualquer não vai gerar um problema. Qualquer brincadeira na escola, eu não estou aqui com essa fala que eu vou fazer agora, eu não estou dizendo e nem validando que comportamentos e brincadeiras desagradáveis devam ser consideradas como algo normal. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou verificando na prática com o tempo de escola, ainda hoje com as crianças, é que qualquer tipo de brincadeira hoje é chamado de bullying. E claro que existem coisas muito sérias, muito graves, que não podem de forma alguma ser minimizadas nem relevadas. Mas o que há tempos atrás, há anos atrás, era uma brincadeira que nós mesmos, crianças, a gente dava conta daquilo. Não gostava, achava ruim, e não era um grande problema. E hoje isso é motivo para não querer mais ir para a escola, isso é motivo hoje para se sentir absolutamente fora do grupo. Claro que tanto crianças como adolescentes, inclusive nós adultos, nós temos a necessidade de nos sentir pertencendo a grupos, sendo queridos. Isso faz parte da nossa constituição, a gente ser validado pelo outro. Mas, realmente, né, se a gente olha como o Jorge apontou, a gente, em situações onde você tem menos a resiliência e a força interna, parece ser maior, principalmente quando aliados a alguma questão de espiritualidade, né? Então, não precisa ser com conhecimento espírita. Mas você acreditar, ter uma crença, isso também fortalece internamente o indivíduo. Mas a gente nota que, às vezes, nem mesmo isso hoje está sendo suficiente. E, em relação à obra do Kardec, a gente vai ver lá no Céu e o Inferno, num subitem que chama Regeneração da Humanidade, em que ele faz uma citação de que, nesse momento de transição planetária que a Terra está vivenciando, em que a gente está passando, as grandes mudanças não vão se dar por grandes cataclismas, mas vai acontecer a partir de muitas mudanças, e uma das mudanças que ele cita como bastante preocupante vai ser o aumento do número de suicídios, principalmente em crianças. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção e que, de fato, tem sido acompanhado. Esse número crescente, as estatísticas vão mostrar, que não é só entre crianças, né? Inclusive, é um apontamento interessante até para a gente refletir, que dos dados mais atuais, que vão aí, né, até 2023, 2024, órgãos específicos e a Organização Mundial de Saúde têm identificado também o aumento do suicídio na terceira idade, após os 70 anos. Né? Então, até só para fazer uma referência, porque não está muito distante do momento atual, aquele ator, né, bem conhecido, né, da Grande Família, da Grande Família, não, do Tapas e Beijos, né, o Flávio Migliaccio, né, então ele fez a opção, de já com seus 80 anos, né, de optar pelo suicídio, de deixar a vida dessa forma, dessa maneira, né. Então, esses dados hoje atuais chamam muita atenção, e aí a gente vai ver uma correlação dessas pesquisas com questões relativas à depressão, a sentimento também de ser um peso, de menos-valia, né? Então, o quanto que isso hoje é uma questão para nossa reflexão bem profunda e para a questão inicial tratada, né? Da gente estar atento, da gente observar ao nosso redor e se também observar, né? Notar que quando alguma coisa a gente estiver sentindo que não está de fato bem, que a gente possa oferecer apoio ou buscar esse apoio, buscar ajuda. Márcia, Na doutrina espírita, a gente escuta, né, uma expressão aí que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Você vê assim, a depressão, né? Aquela depressão profunda que leva as pessoas a cometer ou praticar o suicídio, ou tentar o suicídio, né? Você vê ela como? Primeiro, você concorda com essa afirmação, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? E onde você acha que encaixa a depressão nisso? Como uma dor ou um sofrimento? Antes da Márcia falar, só para falar que no começo ela cita, o Espiritismo enquadra isso aí sim, né? Foi a primeira coisa que a Márcia falou hoje. Porque naquela época eles nem falavam em depressão, né? Uhum. Não falava em síndrome do pânico, não falava nessas ansiedade, não falava isso. Ele já ia direto para o extremo, que falava que era extrema loucura, essas coisas assim. Que aí você pode ver que é um atenuante, né? É um atenuante isso. No caso do suicídio. Porque, e Márcia, ainda tem o problema da obsessão ainda também, né? É. Então, isso até foi um dos pontos que eu achei que era importante, se aparecesse como uma pergunta ou fazer a colocação em algum dado momento. Então, aproveitando a colocação, a pergunta do Rodrigo e a colocação do Jorge, que é fato, né? Então, há alguns anos atrás, a gente ouvia muito menos, né? Até por conta da questão de determinados acessos, da gente atrelar as questões de depressão, né? Sabemos, né, eu acho que também isso é dado, né, de que com uma vida mais, né, saudável, digamos, né, então assim, você tem mais contato com a natureza. Então, por exemplo, quando a gente fala, voltar ao exemplo que o Jorge deu, né, se você vai no interior, né, de um estado que tem muita dificuldade, uma localidade com muita dificuldade, eu venho de uma família também em que meus avós eram lavradores, então, 5 filhos, pouquíssimo recurso material, pouquíssimo, né, e mesmo com todas as dificuldades de ordem material, como o seu Rui colocou, né, era possível ser feliz com o pouco que se tinha. E hoje, com muito, não se encontra prazer, alegria diante das coisas. Então, nós temos uma vida hoje muito fechada, dentro dos nossos espaços, né, de residência. Então, você mora num prédio, você mora num condomínio, que ainda você tenha mais condições, mas, às vezes, com muito pouco acesso às questões de você ter mesmo uma vida mais ligada com questões da natureza, questões simples, né? Mas a gente tem, do ponto de vista oficial, hoje, a identificação de um sem número de questões, né? Porque também eu vou fazer só uma citação comparando, porque me ocorreu aqui, como o Jorge falou, na época nem se falava em suicídio. Então, você vê, há tempos atrás, e eu não estou falando de muito tempo atrás, a gente ouvia... Tinha autista? Tinha. Tinha autismo? Tinha. Sempre teve? Sempre teve. Então, hoje, com o avanço da medicina, com acesso mais facilitado, hoje a gente está com uma avalanche, né, de diagnósticos, inclusive de pessoas que, ainda que com algumas dificuldades na fase adulta já, vão, através da busca de um diagnóstico, se identificar como autistas nesse momento da vida, com 40, com 50, com 60 anos, e aí vai, então determinadas dificuldades que eu tinha estão justificadas por isso. Então, hoje a gente tem muito mais realmente acesso a identificação de questões através da medicina, né, da área médica. Voltando à questão inicial, né, de onde se encaixa, então, a depressão a gente não vai, obviamente, aqui desconsiderar como um fator. O entristecimento, a perda de propósito, acho que isso é uma coisa muito importante. Mesmo para quem não tem um diagnóstico de depressão, de algum transtorno mental nessa área, mas a gente não ter um propósito, a gente não ter um objetivo, é uma coisa que também vai influenciar e vai nos proporcionar muitas vezes, né, Você não vê cor em nada, você não vê sentido em nada. Você tem acesso hoje a um, vamos supor, um celular. Daqui a um ano, 6 meses, ele já não é mais aquilo que você queria, você precisa de outro. As questões das redes sociais, ninguém normalmente não é, eu pelo menos não vejo isso, embora eu tenha buscado muito esse tentar manter esse controle, né, da não dependência das redes sociais, da forma como ela está instituída na maior parte da nossa sociedade. Mas você abre uma rede social, você vai ver o quê? Alguém está ali postando insucesso? Tem alguém postando seu fracasso na rede social? Eu acho que isso não é comum, né? Então, o que as pessoas postam é um recorte da realidade que vivem e que outras pessoas, às vezes, com a dificuldade de fazer essa interpretação do contexto, vão olhar para a vida do outro e ver aquele velho ditado que a gente usa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Nossa, olha, ele está viajando, olha, está passeando, olha, está ganhando milhões. E a minha vida é uma vida que não tem sentido, a minha vida não tem graça, eu queria atingir tal objetivo, não consigo, e não tenho forças para me direcionar em outros sentidos. Eu vou me deprimir, eu vou me sentir menos do que os outros, abrindo espaço daí nesse sentido e em outras situações, porque nós somos, em última definição, nós somos energia, nós temos energia em nosso corpo, e quando a minha energia, desse ponto de vista espiritual, eu abaixo meu nível energético, eu também vou dar abertura para me contactar do ponto de vista de companhias espirituais com espíritos que também estão, né, buscando a companhia de alguém cujos pensamentos estejam na mesma onda, na mesma faixa vibratória. Então, isso pode também ser um fator de complicação para a situação, né? Então, eu me mantendo num nível de depressão, de tristeza, de pouca vontade de viver, isso vai me situar numa faixa vibratória de também estabelecer contato dessa mesma maneira. Assim como o inverso nós entendemos como verdadeiro. Então, se eu tenho, busco, né, me esforço, encontro forças, né, resistência para, através de grupos de amigos, através da minha religiosidade, através de coisas boas que eu procuro ouvir, né? Então, mesmo a gente hoje tendo acesso às redes sociais, as redes sociais não tem só coisa ruim, também tem muita coisa boa. O importante é saber identificar, saber selecionar e saber buscar. Então, ouvir boas palestras, ouvir, assistir bons filmes, isso tudo também faz com que eu me fortaleça, e com isso também, energética e vibratoriamente, eu vou me sintonizar com companheiros espirituais, com amigos espirituais, que também me auxiliam nas horas em que eu fraqueje. A nossa vida é uma vida num momento de muita tribulação, de muitas mudanças e de dificuldades, né? Então, óbvio que a gente vai se deparar nesse mundo que a gente está com dificuldades, com dores. Isso é, nesse sentido, inevitável. A dor é inevitável. Então, às vezes, até a minha vida pode estar relativamente redondinha. Mas ao meu redor eu vou ter alguém do meu círculo de convívio passando por alguma dor, por alguma grande dificuldade, seja ela de natureza da saúde, com algum diagnóstico às vezes difícil, de perdas de pessoas queridas e amadas, de perda às vezes de questões materiais, às vezes eu perco o emprego, às vezes eu me aposento e eu não tenho um propósito de vida. Então é muito comum que nessa fase da vida, se a pessoa não tiver também algo a que se apegar, algo que fazer por si, também pode acontecer dela começar a se sentir fora do contexto e começar a entrar numa vibração que possa levar ela a uma ansiedade e, consequentemente, a uma depressão. Então, sim, a dor é inevitável porque nós vivemos num mundo hoje que está em processo de entrar em regeneração. Então, portanto, as dificuldades são maiores do que as facilidades. Márcia, certo, e só para a gente não perder o fio da meada, eu dei uma pesquisada antes de vir para o programa também sobre esse tema também, né, que fala que a dor é opcional, é inevitável e o sofrimento é opcional. Eu concordo que a dor é inevitável, e a doutrina espírita também fala nisso, uhum. No Kardec também comenta nos livros do Evangelho. Como se, a dor é efeito, né? Uhum. Exato. E o sofrimento, ele é um desdobramento da dor. Uhum. Mas eu não concordo que o sofrimento é opcional. Uhum. Porque você tem casos que a depressão é o desdobramento de uma dor. Né? Sim. A pessoa que se suicida, ela quer matar a dor. Sim. Quer matar a causa. Né? Mas ela, consequentemente, vem o sofrimento, que é uma depressão. Que muitas vezes a pessoa não escolhe, né? Entrar num quadro de depressão. Uhum. Né? Ela simplesmente entra. Sim. Então, nem sempre o sofrimento é opcional. Uhum. Eu posso estar errado, mas é a minha opinião. Eu acho muito legal a sua colocação, Rodrigo, porque é importante a gente refletir sobre, né, essas frases que têm um sentido, mas que a gente deve analisar sobre vários aspectos. E o contexto todo, né, Marcos? Sim. Porque o que acontece? Essa frase, ela não é uma frase espírita, né? Uhum. Isso aí não é uma frase espírita. Isso aí é uma frase de um espírito, ou um espírita, que falou, que eu acho que até a irmã Stufo, alguma coisa assim, nos livros do Vanderlei, que tem essa frase que é muito legal. Agora, quando você analisa o contexto, você vai ver o seguinte, do que eles estão falando, né? Tem alguém que tinha mais dor do que Chico Xavier, por exemplo? Tinha? Uhum. Não tinha. Uhum. Um cara que nós conhecemos que sofria mais dores do que ele. Era mais fácil dizer o que ele não tinha do que ele tinha, certo? Ele sofreu? Não, ele não sofreu. Então, o que acontece? Tem que analisar, por exemplo... Não sabemos. Mas é o seguinte, é o que você só sabe se a pessoa diz que ela sofre, se ela falar para a gente. Sim. Porque você pode... Irmã Dulce tinha 20% da capacidade respiratória e disse que nunca sofreu na vida, entendeu? Mas Emmanuel chegou para o Chico, né, e falou para ele, quando bater a depressão, Chico, larga tudo que você está fazendo e vai trabalhar. E vai cuidar das pessoas que estão em situações piores que você. Isso, então se ele falou isso pro Chico, pode ser sim que o Chico tenha sofrido a depressão em algum momento. Não, mas depressão não tem nada a ver com sofrimento, né? Depressão é um... Não, não. Sofrimento. Depressão é um sofrimento. Não, mas a depressão ela não é um sofrimento nesse sentido que a gente está falando. É uma síndrome qualquer que dá em qualquer pessoa. Sim. Ela pode ser rica, ela pode ser pobre, ela pode ser de qualquer classe social, ela pode ser tudo que pode dar. A gente pode estar hoje aqui bem e amanhã você está depressivo. O que acontece é você deixar agravar a situação. Sim. Se você já tem um certo conhecimento, a gente tem que trabalhar logo contra na hora. O que é você combater depressão? É você fazer aquilo que você não está com vontade de fazer. Se você fizer aquilo que você não está com vontade de fazer, você derruba a depressão. Agora, se deixar passar muito tempo, ferrou. Só com remédio mesmo para resolver. Aí vira doença. O meu ponto aí é que a gente não pode generalizar. Não, exatamente. Assim, e eu concordo contigo. Por isso que eu estou individualizando. O caso aí do espírito pode ter falado dentro de um contexto. É. Que eu concordo em gênero no grau. Exatamente. Que ele deve... Ali no livro ele falou dentro de um contexto, dentro de uma situação. Mas não dá para a gente trazer para todos os casos de depressão que aquela depressão é opcional. É de cada pessoa. Vai de caso a caso. A gente vai se comparar com Chico Xavier? A gente vai se comparar com a irmã Dulce? Se até Chico, que era Chico, um espírito missionário, né? Porque ninguém nega que o Chico é um espírito missionário. Teve casos de depressão? É melancolia, quem, né? Quem somos nós? É melancolia que dá na gente. Aqui no Livro dos Espíritos fala que a melancolia é o espírito querendo ir embora. Está no Livro dos Espíritos. E fugir então, você quer ir embora. O espírito dor, né? Ele não quer ficar. Eu quero ir embora daqui. Estou preso. O maior presídio que existe para o espírito é o corpo. O lugar certo do espírito não é dentro de corpo. O lugar certo do espírito é fora daqui. Né? Por isso que eu acho assim, é individualizada essa questão, que muita gente... É tão bonita a frase, né? A frase é muito bonita que a gente vive falando. A dor é a consequência, mas sofrer é a opção. Muito bonito. É claro que é, dependendo de cada um. Uhum. Né? E não, porque não você, né, também vai encontrar outra frase, que é do Dr. Bezerra de Menezes, que é do daquele... como é que era o nome dele? O André, aqui, o outro André aqui de Campinas, aqui desse lado aqui, que já teve no nosso programa André também. André Luiz Ruiz. É. Então, o André fala, tem uma frase do Dr. Bezerra de Menezes: tem gente que gosta do remédio, tem outros que gostam da doença. Paciência. Entendeu? Então, e só para complementar, né, eu acho muito legal a gente ter esse espaço, né, para trocar essas visões, né? Então, quando eu confesso, já usei a frase também, né? Então, mas essa compreensão mais aprofundada, então vamos só para não estender demais nesse tema, se precisar a gente continua, mas não é esse o objetivo. Então, assim, a dor é inevitável. Bom, todo mundo vai vivenciar o processo de dor, seja de uma forma ou de outra. Até no parto, para trazer à luz uma criança, tem uma dor ali. É um fato, né? Ainda que seja, né, um parto cesárea, depois tem a dor que advém. Então, a dor, ela vai estar presente em tudo. Num caso de depressão, a gente tem efetivamente uma dor e vai ter um sofrimento psíquico em função dessa dor. E a gente pode estender isso para outras situações, né? Então, como o luto, o luto também, né? Sim. O luto é um sofrimento. O luto, primeiro, é uma dor. Que não é opcional. Né? É uma dor e depois você vai sofrer. Claro que você pode se entregar ao sofrimento. Você pode não aceitar a situação. E aí, talvez nesse sentido, a gente possa, então, usar a frase de falar: poxa, mas a pessoa está se entregando. Então, Tem escolha de sair dali, né? Tem escolha. Às vezes você tem companheiros ao seu redor, sejam amigos ou familiares, que vão tentar te ajudar e você vai recusar a ajuda, você não vai aceitar a ajuda. Então, nesse sentido, a gente pode pensar: a dor, ela é necessária e o sofrimento é opcional. A pessoa vai se apegar à dor, vai acalentar a dor e vai viver aquela dor porque ela está fazendo essa opção de não aceitar nenhum tipo de ajuda, né? Então, tem isso. E aí eu queria só complementar essa colocação do Rodrigo com a colocação feita pelo Jorge também, de uma frase da Gabriela Mistral, que ela diz: procurei Deus e não o encontrei. Procurei o outro e nos encontramos os três. Então, quando eu saio daquela minha posição, daquele meu lugar, e vou de fato ver que existem dores que são iguais à minha, que são maiores que a minha, que são piores que a minha. Então, aí nesse sentido, vem a parte consoladora da doutrina nos dizer, quando fala de termos entendimento, resignação. Resignação não é para a gente sentar na sala, se jogar no quarto, na cama, e ficar lá realmente querendo viver intensamente e continuamente um processo de dor, né? A consolação é no sentido da gente entender que a imortalidade, e a gente compactua dessa ideia, né? Nós espíritas entendemos isso como uma realidade, então eu vou viver outras vidas. Isso aqui, perto da eternidade, perto da imortalidade, ele é uma fração de tempo. Duro de viver? Duro. Gostoso de viver? Não. Não é gostoso de viver, passar por dor. Seja a dor da perda, imagina uma mãe que perde um filho, imagina as dores de você perder um filho que você não perdeu para a eternidade, você perdeu para as drogas, você perdeu para o crime, você perdeu porque fez escolhas, porque em tudo, para nós espíritas, né, prevalece o livre-arbítrio, né? Então, pessoa saber que está com a doença terminal, receber tipo assim, o diagnóstico, né, de uma doença. Eu gosto de lembrar, né, não é que eu gosto de lembrar, foi uma frase mal feita agora, mas eu lembro aqui a questão de você receber o diagnóstico, né, quando recebi o diagnóstico de Alzheimer do meu pai. Na hora que você recebe o diagnóstico, e se você tem condições de entender um pouco o que isso vai significar, você já começa a viver uma dor e um luto. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou começar a sofrer ali ou eu vou lutar? eu vou fazer tudo o que eu posso que tiver ao meu alcance para auxiliar. E aí você vai viver um luto depois do outro. Aí dá para você fazer essa colocação. A dor é consequência, mas sofrer é opção. É, né? Aí sim. Nesse caso. É, né? Porque, lógico você, que tem... Ele, a gente não pode exigir isso. Não. Mas de quem está acompanhando, a gente pode exigir, sim. Sim, que, né? Que você vai ter pode considerar que algumas dores, alguns sofrimentos, por exemplo, como você falou, sofrimento de receber essa notícia, o sofrimento do leito, pode ser uma dor também. Sim. Também é o limiar do que é a definição de dor e sofrimento também é muito complexo de definir. E às vezes a gente... Pode ser uma dor da alma. E o que é uma dor da alma. E é isso que eu ia falar. É. A gente pensa normalmente a gente pensa em dor física. Né? Em dor física. Mas tem a dor moral. Tem a dor psíquica. Depressão, nós temos uma dor psíquica. Pode ser uma dor, né? É, e que muitas vezes a pessoa que vive aquilo, ela nem consegue dizer exatamente... Por que é que ela está desesperançosa? Por que é que ela está decepcionada? Por que ela não encontra prazer e gosto em nada? Porque a única coisa que ela vê é a possibilidade de deixar de existir. Se eu não estiver mais aqui, vai acabar. Mais uma vez, a doutrina espírita, na sua função consoladora, vai nos dizer que... e aí eu vou fazer uma menção a um texto do Chico, né? Eu não vou lembrar agora o nome da obra, mas daqui a pouco eu vejo aqui e falo. Então, um suicida, depois de ter buscado esse recurso para acabar com o seu sofrimento, ele acorda na espiritualidade e diz, né? Meu Deus, a vida, enfim, eu estava buscando a morte e eu me vejo vivo, né? E aí um espírito vai dizer para ele, você pode escapar da morte muitas vezes, mas da vida nunca. Porque a vida continua, né? Então, eu ponho fim na minha vida porque eu não encontro mais prazer, gosto, acho que não tem solução para aquele problema que eu estou vivendo. Então, a solução é, eu vou acabar com a minha vida. E veja, na doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, existe caso de suicídio. A gente vê padres passando por situações graves de depressão e alguns que pensam. Me chamou muita atenção, olhando para esse tema com mais carinho, pensando no convite que havia sido feito para falar sobre isso, daquele arqueólogo e pastor Rodrigo Silva, que eu gosto muito, dele relatar que ele pensou e idealizou exatamente a situação em que ele iria buscar o suicídio para acabar com o momento de dor que ele estava vivendo. Né? E não fez isso porque alguém chegou na hora e o livrou de ter feito isso. Né? A gente vai ver um relato do Divaldo Pereira Franco dizendo que na sua mocidade ele chegou a pensar em tirar a própria vida. Né? Então, quando a gente fala que mesmo com o Livro dos Espíritos dizendo, né, da falta de fé, às vezes não é só isso, né? Às vezes a pessoa tem fé, às vezes ela acredita em Deus, ela acredita numa série de questões que estão nesse contexto da religiosidade, mas ela não encontra forças físicas, e daí mais uma vez a gente pode pensar nos processos obsessivos, como não que todo suicídio esteja necessariamente relacionado com um processo de obsessão, mas que sim, quando cai o meu padrão vibratório, quando os meus pensamentos ficam extremamente negativos, eu vou me consorciar com quem pensa também desta forma, e isso pode ser um fator desencadeante, mas ele não é o fator preponderante. Queria aqui aproveitar para parabenizar nosso novo psicoterapeuta reencarnacionista, que é o Carlinho, se formou ontem. A primeira pessoa que viu o diploma dele foi eu. Está lá, agora tem que se inscrever no conselho. Né? Sim, então você já pode se consultar, já pode abrir o consultório dele para a gente saber da vida da gente, né? Ele já sabe da vida dos outros, assim, normal. Agora, como psicoterapeuta reencarnacionista, ele vai ter acesso às reencarnações das pessoas. Imagina só. Agora já pode trabalhar dobrado agora, né? Ele já vende água agora, já pode vender consulta agora. Ali, foi muito bom o curso, né? Maravilhoso. Um ano e meio de aprendizado constante. E você aprende a ver que eu usava uma frase muito legal, que eu dizia sempre o seguinte: quem gosta de passado é museu. E no vivenciar hoje esse curso de psicoterapia reencarnacionista, você percebe que o seu passado é tão presente quanto o seu presente hoje. Porque os problemas que você está colhendo hoje foi uma semeadura de um passado. Os problemas que você está vivenciando hoje foi tudo semeadura que você fez no passado. E muitas vezes, dependendo do gatilho que eclode hoje, é que você vai viver um passado sofrido. E aí essa psicoterapia reencarnada serve para desvendar esse problema e trazê-lo para a realidade e resolvê-lo aqui hoje. Eu vi lá, resolver no passado. Vi lá seu diploma assinado pela doutora Daniela, né? Pois é. Que é a responsável pelo curso aqui. E o Mário Quítico, que é o que criou a psicoterapia reencarnacionista, né? É lá de Curitiba, né? De Curitiba? Rio Grande do Sul. Porto Alegre. É, Porto bacana. Alegre. Entende Parabéns. Tudo do seu assunto, seu Carlos. Parabéns, Carlinhos. Muito legal, fiquei feliz com o Já está diplomado, também. Já está diplomado. Parabéns, Carlinhos. A gente chamava as pessoas aqui para vir falar sobre psicoterapia reencarnacionista, agora a gente tem um particular para falar. Verdade, agora. E não pode cobrar da gente. Isso, exatamente. O interesse é esse. Vamos, Rodrigo, fazer um intervalo, mas falar quem está ligadinho aqui com a gente. Deixa eu só comentar da citação que ela fez do livro do Chico. Essa citação está no livro Evangelho em Casa, pelo Espírito de Meimei, e ela cita que a vida é a responsabilidade a que não podemos fugir. Muito bonito, né? Uhum. Posso comentar uma coisinha? Claro, Carlinhos, por favor. Eu estou aqui pensando no que o Rodrigo falou, que a dor não é inevitável. Não, eu não falei isso. A dor é consequência. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa opção de sofrimento, quando ele falou do luto. Uhum. Você, quando você passa por um luto qualquer, você fica perguntando, chega uma hora que você pergunta, até quando eu vou querer carregar essa mala de sofrimento? Você começa a perceber, se você tem um luto por uma pessoa, um ente querido que foi embora, se você fica lamentando a ida dele, você é egoísta porque você quer prendê-lo aqui e ele não se liberta. Se ele vai embora e procura um caminho para ser feliz e você o vê dessa condição, a dor, o sofrimento passa, porque você sabe que ele foi para um lugar melhor e que ele cumpriu um compromisso aqui. E se ele não cumpriu através de um suicídio, ele se libertou da dor hoje, mas ele sabe que a hora que ele voltar reencarnado, ele vai voltar com a mesma dor que ele passou por aqui, porque ele tem que se depurar sobre isso, e pelo sofrimento da forma como ele tirou a vida. É isso que o suicida deve pensar muito. Se eu estou passando por uma dor muito grande hoje, um problema seríssimo, e eu vou cometer um desatino, eu tenho certeza que quando eu voltar, eu vou ter o mesmo problema de dor e de sofrimento e vou ter a consequência do ato que eu pratiquei. Nesse caso, são dois... De um problema, você cria dois. Você cria duas agravantes, né? Porque você não se livrou do problema, porque... E aí eu vou recomendar, temos que fazer um intervalo, mas vou recomendar, por questão de tempo, nós não vamos nem abordar isso com profundidade, também não é o sentido. No Céu e o Inferno, para quem tiver interesse, vontade, né? A gente tem, né, um capítulo específico lá que vai ser o relato de vários casos de espíritos que buscaram o encerramento da sua vida através do suicídio. Casos de motivações diversas, diferentes. Então, nesse sentido, na doutrina espírita, a gente não está partindo de um pressuposto nosso. Os espíritos, através da codificação, vieram dizer que quando você acorda do outro lado, depois de um suicídio, você tem uma decepção e um desapontamento enorme por observar que o sofrimento não acabou, que talvez o objetivo que você tinha, né, tem um caso lá da mãe que o filho só tem um filho deficiente, o filho morre, e ela... enquanto o filho está sendo preparado para o velório, ela vai lá e se enforca e acaba com a própria vida. O objetivo dela era se encontrar com o filho no mundo espiritual. No mundo espiritual, além da dor e do sofrimento que ela vive pelo ato em si, ela descobre que ela não tem como reencontrá-lo pelo tipo de afastamento que ela criou pela ação tida. Então, eu acho que você cria mais um problema, né? Mais uma dor que você vai ter que lidar. É legal, Márcia, você ter colocado isso aí, porque também tem muito da conscientização, né? Porque nós podemos... Aí, porque tem o, a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente vai conversar, né? Com quem a gente vai falar. Todas as vezes que a gente for falar sobre suicídio, por exemplo, a gente for falar sobre aborto, a gente fala, mas nós estamos falando para quem, né? Quem são as pessoas? Lembra da palestra que o Adelino da Silveira preparou, né? Sobre suicídio, colocando todos os horrores, colocando todas as coisas, foi mostrar para o Chico falou, a palestra sua está científica, meu filho. Só que você tem que prestar atenção que lá na sua plateia, quem vai assistir, está cheio de mãezinhas que perderam os filhos. Aí ele rasgou a palestra e foi fazer outra, né? Porque, na realidade, o mesmo sendo um suicida, ele vai ser atendido, ele vai ser ajudado. E se ele se conscientizar, aí volta no que o Carlinho falou. Ele vai se conscientizar e falar, eu tenho que acertar essas contas, não tem jeito, mas eu vou começar a trabalhar a partir de agora. É o caso desse garoto que está lá no livro, Casa da Marcela, onde floresce a esperança. Que ele fala, ele chega lá e fala, fiz besteira. O que, que eu posso fazer agora? Ele fala, começa a trabalhar a partir de agora. Ele fala, eu não sei quando eu vou ter oportunidade para acertar isso, mas eu não vou esperar essa oportunidade chegar. Eu vou trabalhar a partir de agora, né? E outra coisa que o Carlinho falou que eu achei interessante também, é no caso do luto, é a gente tomar cuidado de não trazer todo mundo para casa da gente. Uma palestra do André ontem foi fora de série nesse sentido, né? Falou, a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria não sabe o caminho. Muita gente vai encarnar e desencarnar sem saber que encarnou e desencarnou, né? Porque não sabe. Porque o que faz quando desencarna? Volta para casa, fica lá em casa. Fica a vida toda lá, livros do André Luiz fala isso. Gente que está vivendo a vida toda junto com a gente em casa. E criando a desarmonia dentro da família. E cria desarmonia, porque eles vão vibrar. Se eles não gostar das coisas que estão acontecendo, eles vão vibrar. E a harmonia vai acabar. Então, o que, que acontece? A gente tem que saber trabalhar essa dor para poder liberar esse pessoal aí. Senão você não tira eles dentro de casa. Não tira, não. Não deixa eles irem embora de casa, né? É legal demais o papo, o assunto. A palestra do André foi muito legal. Reencarnação na visão espírita. Parecia que ia ser uma coisa comum, né? É. Mas ele botou todo mundo para refletir lá. Foi muito bacana mesmo. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui desde o começo. Você falou qual era a enquete, Rodrigo, para o pessoal? Falei, né? Mas se quiser eu repito. Fala aqui. De novo. Você considera que o trabalho no bem é um remédio eficaz para as dores da alma? Uhum, legal. Quem entrou primeiro hoje foi o senhor Rodolfo Alexandrino, que está aqui com nós, conosco, dando paz e alegria para todos. Ontem ele estava lá na palestra, todo firme lá. Sim. Né? Eu já antecipei para ele que nós estamos fazendo uma nova edição do livro Campo de Luz e Excursão à Terra. E eu fiz uma pesquisa de fotografias de inteligência artificial e consegui achar um pai Joaquim parecido com ele, e é o que vai vir na capa agora, um pai Joaquim muito parecido com o senhor Rodolfo. Vai fazer uma nova edição. Uma homenagem a ele, nova edição. Ah, né? Aí a gente dá uma mudada na capa, né? Bacana. E aí eu achei um pai Joaquim parecido com ele. Vai ser uma homenagem ao senhor Rodolfo. O Manuel Gouveia está ligadinho aqui. O Carlos Camel estava ligado também. Ele não tem muita importância, a gente não fala muito dele. Renato Pazinho, bom dia a todos. Pronto para mais um domingo de aprendizado. Gisele Lacerda, lá de Itaberá. Sempre, como Marlon sempre, Brando, um abraço dela, do Rivail e do Marlon Brando. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, amor e paz. Ele está agradecendo a dedicatória que você colocou lá no livro que você deixou para ele, viu, Rui? O Leandro, que ganhou o livro aqui, que você levou lá para Casa do Caminho. Ele está agradecendo a dedicatória. Agradeceu a dedicatória ontem que você colocou. Ele estava lá na AME ontem. Mais uma vez aqui o senhor Rodolfo. A Débora Freitas, bom dia. Primeira vez aqui que ela consegue. Ô, Débora, muito obrigado por estar aqui conosco. Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. Um feliz domingo. Ana Paula Antunes Vasconcelos, bom dia também. A Irene do Espírito Santo, lá de Santos, prima do Rodrigo. Um abração lá para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente, para o Zé. Isso, está dando um bom dia aqui para nós. Azul está lá em Natal hoje, no Rio Grande do Norte, está dando um bom dia. O Edson Andrade também, bom dia. Daniel Freire, o Alexandrino querido também, um abençoado domingo. Daniel Freire Gomes disse agora, um ótimo programa com a minha querida dirigente Márcia Romero. Né? Não, viu? Um abraço, então, Daniel, saudades. Viu? Então o Rui já tem neto de escola de aprendiz. Exatamente, né? É. Isso. É. A Érica Leandro, bom dia a todos os vivencianos. Sempre uma bênção esses aprendizados dominicais que nos faz persistir no bem, mesmo que tudo na volta nos mande desistir. Legal. E o Irami, nosso irmão Irami, lá de Salvador. Excelente programa. Miriam e Ui, bom dia, família vivenciana. Abençoado domingo. Ari Rangel, bom dia, família vivenciana. Excelente tema, excelentes colocações da expositora Márcia. Bom domingo a todos. Rodrigo, dá uma olhadinha no Facebook, no WhatsApp. No WhatsApp a gente tem também. Então, o pessoal entrou aqui, a gente colocou a enquete lá também. A Belkis, lá de Caruaru, entrou aqui e mandou uma mensagem. É, feliz abençoado domingo. O Iramir entrou aqui também, mandando feliz domingo. O Rafael, lá da Rádio Semente Amor, que a gente cumprimentou os ouvintes que escutam a gente aqui pela Rádio Sementes. Ele falou que a minha esposa, Márcia Regina, realizou mais de 10 anos palestras todos os domingos no Centro Espírita para os suicidas. É, ou sobre, né? Foi aonde nos conhecemos. Olha que legal. Ah, que legal. O Piero aqui manda também bom dia, queridos vivencianos. Tema importantíssimo para os dias atuais. A Nadir Paulino, banda bom dia a todos. Jorge, Rui, Rodrigo, Carlinhos, um abraço especial, querida Márcia Romero. Um abraço, Nadir. O Oswaldo Barbosa também. Manda bom dia, família vivenciana. Mais um domingo com um assunto extremamente importante. A observação com o espírito fraterno é um mínimo para com todos. E o Maurício Tomé também fala, bom dia, eu cheguei no Espiritismo, vi esse assunto, muito importante falar sempre sobre isso, todos os meses do ano, e não só então em Setembro Amarelo. Né? A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana, paz e harmonia, feliz domingo. O Dinho, lá de São Sebastião, bom dia, família vivenciana também, excelente programa. A Mariângela Pintos, mãe do Rodrigo também, está saudando a Márcia aqui, todos os vivencianos. Um abraço. Canindé Espírita, no livro Suicídio de Emile Durkheim. Ele também fala sobre o baixo índice de suicídio em lugares de extrema miséria. Então vem confirmar o... Uh-huh. Marta Cardia de Castro, bom dia. Rosilma Ferreira também. Um abraço para a Rosilma, que a gente sempre vê ela por aí sempre também. Sempre escuta a gente aqui também. O Piero Maia, bom dia, queridos vivencianos. Tema importantíssimo, eles colocou lá também no WhatsApp. O Marcos Ugai, bom dia a todos os amigos vivencianos. Bom dia, Marcos. A Lisiane já deixou uma pergunta. Tem aqui a pergunta, o Carlinho separa ali para ela. Ruth das Graças Silveira, também dando um bom dia. Joélia Vasconcelos, João Ramalho, o Aécio, um ótimo domingo. O Edson Figueiredo, bom dia, amigos. Ele diz aqui, tema de suma importância, pois nos desperta a necessidade de sermos empáticos. Alessandra Martins, dando um bom dia. Fotoli, pode ser o Carlos, que está aqui. Ou a esposa dele também. Exatamente, Elisângela, né? Uhum. Bom dia, amigos queridos e querida Márcia, tema muito relevante. A Cleide Bessa, ótimo domingo. A Mônica Vasconcelos, também dando um bom dia. E Holanda, nossa irmã Yolanda, lá de Uberaba. A Mônica diz assim, temos que pedir, suplicar a ajuda e o apoio de nossos mentores, anjos da guarda, no momento da dor, elevaram a prece a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e ela virá ao nosso socorro. A Marta Gonçalves também. E virá o nosso programa também, né, a Mônica? A Mônica. Já marcou com a Mônica? A Mônica. Já marcou com a Mônica Vasconcelos? A Mônica Vasconcelos virá um dia. Não. Aquela cientista, Mônica, cientista nuclear. Vamos marcar então. Tá difícil a agenda, né? Mas tanta gente que vem no programa, igual que eu preciso marcar com a Mônica. E com o Irami. Para dezembro. Não, uma hora dá certo. Ótimas abordagens, o Edson Figueiredo está falando, instigantes e nos envia ao nosso íntimo, pois trazemos marcas profundas, questões não resolvidas. O Dinho está dando parabéns, Carlinhos, né? Sempre nos surpreende com a sua dedicação ao Espiritismo. A Ruth das Graças, parabéns, seu Carlos, muito sucesso nesse novo ciclo de ação para ajuda aos irmãos em Cristo. Né? É para ajudar os pobres também, Carlinhos? É só para ajudar os pobres. Mas psicólogo de pobre é preto velho, filho. Então você tem que fazer um diploma de humana também. Mas o pai Benedito da Guiné trabalha, filho. Não se preocupa, não. João Ramalho, podemos dizer que a depressão é... Não, aqui é uma pergunta também, do João Ramalho. A gente volta a Dona Marli, bom dia, amigos vivencianos. O Oswaldo Barbosa está aqui também, ele já falou lá. Bom dia, vivencianos, um assunto a ser trazido à tona com mais frequência. Parabéns, Carlinhos, pela nova tarefa. Seja bem-vindo à fraterna escutatória. Escutatória, terapêutica. O Aécio tem uma primeira pergunta aqui, tem a segunda pergunta. É, a Vera Parodi, bom dia, amigos, adorando o tema. Se falássemos mais que a vida não acaba e que continuamos, com certeza existiria menos suicídio. Eu quero dar um abraço na Vera, que ela está ressuscitando a fábrica de sonhos lá. Eu estive lá com ela na colmeia, né? E, nossa, o que tinha de... Mas o sonho é de comer? O sonho é de comer? Não é fábrica o sonho? Não, sonhos. Lá na colmeia. Sonhos de realização. E muito bacana a quantidade de pessoas que estavam lá como voluntário para fazer enxoval, fazer... ensinar as pessoas a trabalharem é muito grande. Um grande abraço para a Vera. E eu tive a oportunidade de encontrar a Yara, que é ouvinte assídua do nosso programa, mas tem vergonha de ligar aqui para a gente. E a Maria Lira, que estava lá também, que é nosso ouvinte. Um grande domingo, um grande abraço para as duas. Legal. Tá muito bacana o evento que foi feito quarta-feira lá na colmeia. Muito bonito a volta dessa fábrica de sonhos lá da Vera Parodi. Aqui, terminando aqui esse bloco, o Carlos, né, da Fotoli, a dor, infelizmente, é inevitável. Todos passamos ou passaremos pelo sofrimento, mas a diferença está no tempo que permanecemos neste sofrimento. Ou Elisângela, né? Eu acho que é a Elisângela, geralmente, que é ela que resposta. Mas vamos lá para o intervalo? Só antes de falar do intervalo, só queria comentar também do 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier, sua obra espírita cristã, que vai ser dia 24 a 26 de outubro em Araçatuba. Então, vale a pena se programar para ir agora em outubro, está super perto, e é aqui em São Paulo, né? Então vale a pena ir lá prestigiar o Bacelli, o Geraldinho, o John, a Sônia Barsanti, o Sérgio Santos e a Marlene vão estar lá também. Então vale a pena participar e prestigiar esse evento, que é gratuito, né? Não se paga nada, e tem o objetivo de divulgar as obras do nosso querido Chico Xavier. Vamos lá, então? A música Viver... Deixa eu ver direito aqui, que eu esqueci já. Viver é tão bom. Um cancioneiro. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha evolução, é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Blah, blah, blah. Este é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com a nossa querida companheira de doutrina, Márcia Romero, que é professora aposentada da rede pública de São José dos Campos, é voluntária e é de várias casas espíritas e é palestrante. E o tema de hoje é Setembro Amarelo segundo o Espiritismo. Temos perguntas, né? E temos também um áudio do, Jorge, do Aécio também, né? É, vamos para qual primeiro, Jorge? Então, vamos. O Aécio, ele, como o Aécio sempre tem problema, assim, depressão, sempre ele precisa assim, de conversar, todas essas coisas. E liga para o CVV, que nós mesmos aqui recomendamos sempre ligar para o CVV. Mas ele está meio insatisfeito com a demora, com a espera, lá onde coloca a pessoa na fila. E ele está falando algumas coisas aí que eu acho importante, sim. E de repente alguém ouve. E, sei lá, tenta melhorar. Ele mesmo está dando ideia, né? Vamos colocar? Vamos. Vou colocar aqui. Bom, não está saindo. Vamos para as perguntas. Tá, e aí eu tento aqui depois de novo. Se conseguir aí, a gente coloca. Senão a gente fala mais ou menos o que o Aécio falou aqui também. Não, eu tenho que falar para o Aécio que ele me pediu se a gente consegue um médico retinologista para olhar a retina do Aécio. Eu posso dizer para o Aécio que em Sorocaba existe um hospital de olhos que faz esse tipo de trabalho. Eu só precisaria agora saber se ele tem condições de vir aqui para cá, para depois ir para Sorocaba, para marcar uma... Para cá não, para aqui até Sorocaba, são 3 horas. É. Tem que ir direto para Sorocaba, né? Tem que ir direto para Sorocaba. Então, porque Sorocaba é de graça, é pelo SUS. Aqui em São José... É, consegui aqui, tá? Vamos colocar a mensagem do Aécio sobre o CVV, então os atendimentos, né? Tá, mas ir direto para Sorocaba acho que é melhor, porque aqui até lá é 3 horas, né? Até lá. Então, ó, vou colocar aqui e reiniciar. Bom dia a todos da bancada do Vivência Espírita e a entrevistada de hoje. Eu queria, com esse áudio, dar um alerta para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm necessidade de interagir com o CVV. O que eu vou falar é que eu senti na pele o despreparo que tem o CVV com as pessoas que têm uma necessidade urgente de conversar. Março desse ano, eu estava com a depressão aguda, terrível, e entrei em desespero e decidi ligar para o CVV. Só que o CVV é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, você entra numa fila numérica. Mais de 20 vezes que eu liguei em março para o CVV, com essa fila numérica terrível, você escuta uma musiquinha terrível e um robô falando com você de 30 em 30 minutos. Você é número tal, você é número tal, você é número tal. Eu já entrei, eu já fiquei 45 minutos esperando ser atendido por causa dessa fila numérica. Eu já peguei o número 56. Bom dia a todos. Deu problema aqui, gente. Eu vou resumir o áudio dele, tá? Porque deu problema aqui no áudio, cara. Tá com problema aqui. Mas resumindo o áudio dele, tá? Porque o áudio dele é um pouco longo e a gente não vai ter tempo de passar tudo aqui também, tá? Ele diz que tem uma fila muito grande no áudio no telefone do CVV, né? Então, quando liga, ele acaba ficando horas lá esperando, não é atendido. E uma pessoa que tem depressão, que está passando aí por uma urgência, precisa falar com alguém, às vezes aquele é o momento para poder salvar a vida da pessoa, né? Então, se a pessoa entra lá, fica numa fila de minutos, quase horas, esperando para ser atendido, né? O que a gente acha disso? O que a gente pode comentar sobre isso? Ele sugere, dá sugestão para colocar inteligência artificial para poder atender a pessoa. O que a gente acha aqui da bancada sobre isso? Vamos lembrar, a Márcia não era do CVV, né? Porque de vez em quando aqui, os programas que a gente fazia, a gente trazia o Alberto, que era do CVV, né? Mas a Márcia não é do CVV. Mas pode dar sua opinião, né, Márcia? Que você é sobre uma pessoa que está passando um problema sério, mas ela, o último recurso que ela acha é ligar para alguém. Mas de repente, se for esperar 20 minutos, 30 minutos, sempre recebendo a mensagem: você agora é o número 10. Você agora é o número 30. Você agora é o número 29. Agora você é o número. Então, vamos entrar na cabeça dessa pessoa que está passando um problema, né? O que você acha dessa opinião? E, né? Inclusive, é uma orientação frequente, inclusive na TV ou em outros programas, né? Quando se trata de suicídio, sempre a gente faz a referência ao CVV em função desse trabalho proposto, né? De acolhimento, de escuta. E a gente faz essa divulgação do trabalho acreditando que eu não sei se houve alguma questão, né, com as mudanças no cenário de tudo que envolve, né, as questões práticas de atendimento, porque me parece que antes era, a gente tinha uma central em São José, tinha uma central em outro lugar, e agora parece que é uma central que distribui. Então, isso pro talvez. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo, e vai sobrecarregar o sistema. E, de fato, dentro desse universo de pessoas que procuram e que buscam, às vezes esperar, porque para a gente, numa situação normal, qualquer um de nós, numa situação normal, você liga para o teu banco, você liga para um outro serviço e você escuta aquela mensagem, né, eletrônica, que você é o 25, depois você é o 24, até chegar, mesmo que isso não demore, isso é desesperador. Então, uma pessoa que está, de fato, numa situação de muita angústia, de muita necessidade, um atendimento que muitas vezes não vai chegar e que, de fato, não vai atingir o seu objetivo. A gente tem um canal da FESP, eu não trouxe hoje, eu coloquei na palestra da semana passada. Tem um canal da FESP que você liga também para poder receber o atendimento, mas eu não tenho nenhum retorno de saber se ele FESP? É FESP. O que é FESP? É, da Federação Espírita de São Paulo, ele tem um quadrinho. São Paulo. Então, eu não tenho retorno para poder dizer se acontece também uma situação semelhante. Mas talvez seria ter também este outro canal, um canal adicional. A gente pode pensar, claro, de dizer assim, bom, mas então a pessoa pode procurar um outro lugar. Mas, às vezes, ela não vai ter forças para isso, né? Então, talvez seja a questão, como o Aécio está colocando isso de experiência do que própria, ele viveu isso, acho que serve como um alerta para que se possa pensar em como tornar o serviço pelo seu objetivo, pela sua necessidade, pela sua importância, de fato mais acessível, porque você acreditar que você vai fazer a ligação, que você vai conseguir falar e você ter que esperar muito tempo, pode efetivamente não só criar um descrédito daquela pessoa no trabalho, mas gerar uma atitude. O maior problema para a pessoa ainda. Ela vai ficar com raiva. Então, a pessoa vai falar, quando a gente liga, né? Você vai ligar aqui para um 5-6 da nossa cidade. A vontade que a gente tem é de chorar, então às vezes você vai escolher um horário mais tarde possível para ver se não tem fila, se você não entra naquela filinha. E numa situação como essa, num serviço que tem esse objetivo, que é o do acolhimento, que é do auxílio, a gente sabe que depende do número de voluntários, de tudo isso, né? Então, ele até fala sobre isso. Ele fala sobre isso também. Ele entende, né? Não é que ele está criticando aqui, só para criticar. Ele também fala, eu entendo que é isso, mas talvez tem que buscar alternativa. Porque a pessoa que está lá buscando ou pensando em se suicidar, ele não está nem aí para a quantidade de funcionários do CVV. Ele está nem aí para a quantidade do... Ele quer ligar e já quer ser atendido. Eu estou nem aí com os problemas do CVV. Ele está pensando na dor dele. E assim, tem uma divulgação. Ligue que você será atendido. Então, assim, se está propondo fazer esse trabalho, precisa melhorar. É. Né? Então, o telefone que você falou aqui da Telefesp. Isso. Eu achei aqui. É um atendimento telefônico a pessoas que, por motivos diversos, buscam ouvir uma mensagem de conforto, uma conversa onde possam falar de suas angústias, decepções, tristezas, anseios, com esperança de serem ouvidas, compreendidas e respeitadas, ajudando assim aqueles que procurem consolos para suas aflições. Então, o telefone da Telefesp é 11-3106-4403. Podia ser mais fácil também, né? 8-3 lá da CVV é mais fácil. Mas eu não sei nem se é pago verdade, também, né? Tipo, mas. É, também tem isso. Mas quem estiver em São Paulo e tiver condições aí também, né? É DDD11-3106-4403. Parece que tem um ramal também. Deixa eu só voltar aqui. Mas aí é só pedir no telefone que alguém vai passar, né? É, aí cai numa URA, aí o cara já era, né? Aí pronto. Então o sistema é semelhante, então, né? Acho que não, porque no CVV não acontece isso. Sim, sim. Aqui tem um ramal que é 186, então é 3188-8383, ramal 186. Então, pode ser que esse telefone tenha que ser pago. E o CVV é gratuito. É gratuito. Então, também tem isso. Né? Eu até na semana passada, quando eu optei por divulgar, era no sentido de que, como também era presencial e era pelo YouTube, que às vezes tem gente de fora, gente de São Paulo, ou alguém que mora aqui, mas que tem alguém passando por dificuldade que está lá, porque também pensei nessa questão do pago, né? Mas o CVV não é só coisa, não tem só problema, ele tem, pelo contrário, é um trabalho belíssimo. Eu só acho importante isso que você pontuou, né, Rodrigo? Entender que a colocação do Aécio não é uma crítica no sentido destrutiva. Também não é uma situação um alerta. Vivenciada. Então ele passou por isso e ele está trazendo relatando isso como um ponto que para a gente pensar, para quem pode, para quem está na coordenação, pensar no que pode ser feito. Aqui, pode ser que eles nem têm esse ponto de vista, né? Porque às vezes a gente, como trabalhador, acho que tem, sim, Rodrigo. A gente nem tem. Porque aqui, a Yolanda está falando. Hoje liguei para o 188 para testar o atendimento do CVV e indicou a cidade de Presidente Prudente. Fui o número 31. Tive que esperar 18 minutos para atendimento. Muito tempo de espera. A Yolanda que está colocando. Aí. Então, nós que nunca utilizamos o serviço não sabemos disso. Mas quem está utilizando o serviço já está reclamando mesmo. Então, eu, se eu caio numa fila com 31, eu já desligo na hora. Nós estamos no setembro. Sem depressão. Com depressão, eu nem sei o que a gente faria. Nós estamos no setembro amarelo, né? É um mês exatamente de correr atrás disso. Agora, sem querer desvalorizar o CVV de jeito nenhum, né? O que eu acho que eles precisam, talvez, seja de mais apoio ainda. Mais voluntário, mais disponibilidade de ramais, essas coisas. Porque, sinceramente, o que me assustou agora foi que, se está demorando isso aí, olha a quantidade de pessoas. Imagina aqui, mandou ela para Presidente Prudente para ser a 31ª Presidente Prudente. Imagina o resto do Brasil. É porque tem 30 pessoas testando agora, né? É que antigamente nós tínhamos o Carbone, que era o coordenador aqui da coordenador, região, né? Mas ele faleceu. Então nós estamos, inclusive, sem contato com o CVV, que nós precisaríamos. Eu vou falar com o Daniel Piagno, que ele é o responsável pelo CVV da Francisca Júlia, que é o hospital, a clínica Francisca Júlia, para ver o que ele pode fazer para a gente. E também falar para nós se está tendo alguma providência, eles estão melhorando, só para a gente já falar para as pessoas aqui. Porque, sinceramente, o que me assustou agora foi, se está demorando isso, olha a quantidade de pessoa que está necessitando, né? Quantidade provável de suicídio. Isso. Pode ser para qualquer coisa, mas para suicidas são muitos, né? Carlinhos, vamos fazer as perguntas para a Márcia? A Dislaine está perguntando para você, Márcia. Gostaria de perguntar qual a melhor forma de acolhimento daquele parente que procura o centro espírita em busca de notícias de alguém que se suicidou? Então, eu acho que essa era uma questão importante da gente abordar mesmo, né? Sob dois aspectos, né? Ela está colocando em busca de uma notícia. De notícias, né? Então, eu falo em dois aspectos, porque eu queria retomar um ponto, vou responder isso, mas retomar um ponto também que o Jorge fez comentário antes do intervalo, né? Então, como a proposta na doutrina espírita é, primeiro, né, esclarecer, acolher e ter essa visão, né, do todo, segundo a nossa visão espiritual, da continuidade dessa vida, que é que ela não vai se encerrar, o cuidado de cada um de nós, em qualquer lugar que a gente for falar sobre o tema, sobre suicídio, atentar, pegando o exemplo que o Jorge deu, de que às vezes você vai fazer um material, e eu procurei tomar muito cuidado na semana passada, quando eu fui fazer aquele trabalho, de não apresentar uma visão do pós-suicídio para aquele que não resistiu e acabou buscando essa alternativa, de pintar aqueles cenários mais horrorosos e tenebrosos possível que a gente, às vezes, vai encontrar como um relato em algumas obras, né? Então, não estou criticando a obra, mas ter este cuidado, né, de saber, inclusive, baseado na questão 953 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é quais são, em geral, as consequências para aquele que pratica o suicídio. E aí a resposta dos espíritos vai ser que elas são variadas. Então, não existe uma generalização. Dizer que todo aquele que se suicida vai para um vale, que tem até um nome que a gente usa, né? Alguns usam Vale do Suicida. No meio da lama, né? Vai ficar lá. Né? Tem o exemplo, né, do que passou André Luiz no nosso lar, porque algumas pessoas chegam à doutrina espírita e vão conhecer de pronto, de cara, o nosso lar e ter aquela hoje até representado graficamente, né, na obra, no filme. Né? Então, a pessoa fica desesperada e ela já está vivendo a dificuldade com a perda. Então, acho que a gente tem que ter muito esse cuidado de entender que há todo efeito tem uma causa. Então, que aquele que buscou essa alternativa, enquanto espírito imortal, ele vai responder pelo seu ato, mas que existe atenuantes, dependendo da situação, dependendo da forma, do motivo pelo qual ele buscou essa alternativa, então tem atenuantes, e que aqueles que buscam a casa espírita, então já aconteceu, agora eu sou um sobrevivente do suicídio, né? Não que eu tentei, mas porque alguém da minha família, porque é um sobrinho, porque é um irmão, buscou esta alternativa em dado momento. Então, eu procuro a Casa Espírita em busca de uma notícia. Então, é importante lembrar que existem alguns trabalhos dentro das Casas Espíritas, das Cartas Consoladoras. Entretanto, é importante lembrar, como dizia o Chico, que o telefone toca de lá para cá. Então, muitas vezes, o espírito não vai estar em condições de dar alguma informação, de dizer como ele se encontra num tempo que a gente não tem como determinar. Falar, ai, não, nos primeiros meses não, no primeiro ano não, depois do primeiro ano sim, depois de tantos meses. Então, a gente não tem como ter essa ideia do tempo que leva para que um espírito possa se comunicar. Bom, caso não haja comunicação, então, como que a casa espírita ou como que um voluntário de uma casa espírita deve e pode agir? Sempre na atitude do acolhimento sincero, fraterno, de lembrar que nenhum filho de Deus, e todos somos filhos de Deus, que ninguém vai estar desamparado. Né? Então, não é porque também ele teve uma ideia infeliz, ele tomou uma decisão, infelizmente, né, drástica, que ele vai estar ao desamparo, que ele vai estar desamparado. Isso não acontece. Ainda que possa levar, ele possa ter um tempo para que ele esteja em condições de perceber o amparo que vai ser destinado a ele enquanto espírito, como qualquer outro espírito, mas um espírito mais sofredor nesse caso, porque, como a gente falou, ele vai se deparar com a dor que ele vivia aqui e o desapontamento de acordar do lado de lá, ainda que leve alguns dias, horas, enfim, de se ver vivo ainda, de sentir que aquilo que ele pensou que ia acabar hoje, e aí a gente vai ter lá no céu e inferno, o primeiro caso, que é o suicídio na Samaritana, que era tipo um hotel, uma pousada, enfim, que quando o espírito é convocado a dar o seu posicionamento, né, depois do suicídio, ele diz: fugir do sofrimento para encontrar a tortura. Né? Então, lembrar que, na verdade, do lado de lá é o desapontamento, é o desencanto ainda em relação à situação. Então, eu entendo que a atuação dentro de uma casa espírita é aquela de acolher verdadeiramente. Eu sei que muita gente vai procurar porque realmente quer alguma coisa por escrito, quer alguma coisa que tenha ali alguma informação que prove que é o filho, que é o marido, que é a esposa, que é, enfim, aquele espírito que buscou o suicídio. Mas, às vezes, isso pode demorar. E, em demorando, a gente ter a certeza de que as nossas preces, tanto dos familiares, principalmente, mas de quem toma ciência do fato, de orar e de vibrar para que ele receba amparo, suporte, porque isso vai ser um bálsamo no mundo espiritual. De que a pessoa entenda que ela não é culpada, porque também imagino que, de qualquer forma, dependendo da situação, em muitos casos, há aquele momento de culpa, porque eu não vi, eu não percebi, eu não notei. Né? Até vi no Instagram essa semana um post rapidinho, bem curtinho, assim, os pais conversando com uma filha adolescente. Então, eles estão na sala e eles estão conversando com ela sobre, provavelmente, a final de dia. Então, estão falando alguma coisa de que ela vai se retirar e vai para o quarto. E aí eles falam coisas positivas para ela. Ela diz: olha, eu amo vocês, eu queria dizer que eu sou muito feliz por ter vocês ao meu lado, tal, e vai para o quarto. E segundos depois eles escutam um estampido e chegam lá e ela atentou contra a própria vida e obteve o êxito pretendido. Muitas vezes a pessoa, em alguns casos, que busca essa alternativa para desertar aí da vida, ela está sorrindo do nosso lado. E a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, a culpa vivida pelos sobreviventes do suicídio, as famílias de suicidas, também é uma coisa para ser atentada por quem está atendendo, né? Diante desses canais de comunicação ou de apoio, que também nós enfrentamos grandes dificuldades em relação a tempo voluntário, ou seja, número de recurso humano para trabalhar, os atendimentos fraternos nas casas espíritas, que nem todas conseguem efetivamente disponibilizar. Então, seria caminho, mas não tendo, obviamente, que a pessoa que procura num dia de assistência espiritual vai ser acolhida por algum voluntário. Mas se nós conseguíssemos, né, através da disponibilidade de recurso humano, também oferecer esse recurso de ter atendimento fraterno em determinado dia, né? Então é muito importante. Nós precisamos também mostrar para as pessoas que não é bem assim, né? Não é porque suicidou que vai no centro espírita, não é por aí. No centro espírita, normalmente, nós temos um trabalho de consolação, um trabalho de esclarecimento, e nem sempre, vamos dizer, o espírita está em condições de vir transmitir mensagem. Né? Eu acredito muito em você. Eu acredito muito no investimento em cima do atendente, né? Porque, na realidade, se você dá um cursinho de entrevistador aí, quer que a pessoa resolva o problema das pessoas. Não, eu penso falta que, de preparo, que, isso. O atendimento fraterno devia ser obrigatório. Devia ser, não. Para mim, é obrigatório. Em qualquer casa espírita. Tendo voluntário ou não tendo voluntário. Tira o voluntário lá, não dá passe em ninguém e bota ele para atender quem está precisando. É um socorro que tem que ter. Então, agora, o que que acontece? Convoca o assistido a ajudar a pessoa que partiu, como a Márcia acabou de falar. A gente tem que consolar e, ao mesmo tempo, falar: você pode ajudar de que maneira? Não ficando do jeito que você está, melhorando a sua postura em relação a ele, para de sofrer, porque quem está sofrendo é ele nesse momento, e vamos passar tudo de bom que a gente puder passar para essa pessoa, de vibrações, de orações, de preces, né? Pedindo para a espiritualidade, pedindo para Jesus, pedindo para Deus, para ajudar essa pessoa onde ela está. Uma hora ela vai conseguir ser ajudada e ela vai, de repente, até conseguir passar uma mensagem em algum lugar. Que a gente, lá na casa da Marcela, por exemplo, que a gente trabalha com cartas consoladoras, muitos suicidas já passaram mensagem, certo? Mas a gente não pode depender disso. o atendente tem que saber ser fraternal, tem que saber consolar a pessoa e convocar ela para ajuda também. Não só no suicida, como qualquer outro tipo. A pessoa pode ter desencarnado por qualquer coisa e a família está sofrendo. É porque a gente vê dentro da própria história do espiritismo muitos pais... muitas pessoas que perderam seus entes queridos e vão procurar a consolação no centro espírita e acabam se tornando espírita. Era isso que eu ia comentar. É. Então, porque ele vê que nós temos o próprio Bezerra de Menezes, né? Ele chega à conclusão que a doutrina espírita traz a consolação. Não traz a comunicação para qualquer um. Isso. Traz a consolação. E esse equívoco... É importante a gente assim, entender que é natural, né, da pessoa não ter conhecimento, ou ter vago conhecimento, uma pequena noção, porque conhece alguém que é espírita e tal. E aí, nestes momentos, a pessoa se dirige a uma casa espírita achando que vai chegar lá, vai encontrar uma mesa branca. O espírito, né, vai aparecer. Que vai aparecer ali, vai dar uma comunicação, e não é, né? Pode falar. Não, eu estive lá na casa da Marcela, que a Fernanda me chamou, que tinha uma comunicação lá do Dodô, que era meu filho. Eu fui lá, cheguei, uma senhora veio me abraçar e me beijou. Eu falei, peraí, eu não estou entendendo nada. Depois ela me falou que o Dodô, que era meu filho, ele trouxe o filho dela que cometeu suicídio na beira do Rio Paraíba. E o rapaz veio lá e trouxe a mensagem dizendo: olha, mãe, a senhora como evangélica, nossa família como evangélica, eu entrei no mundo da droga e depois não sabia como sair. O único caminho que eu achei de sair foi através do suicídio. E estou aqui para a senhora não ficar pensando uma bobagem que eu fui assassinado, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Não, eu só estou dizendo que eu cometi o suicídio por falta de conhecimento. Uhum. E ele mesmo foi. Então ela veio lá me agradecer porque meu filho foi um dos desencarnados que ajudou a trazer o filho dela para essa comunicação lá na casa da Marcela. Então foi uma coisa bonita que eu fiquei sem saber, não sabia que tinha acontecido isso. Uhum. Né? Depois eu recebi a mensagem do meu filho, onde ele dizia: pai, aqui no mundo espiritual é igualzinho no mundo material, no mundo encarnado. Tem festa, tem música, tem tudo isso. Eu gostaria que o senhor viesse logo para cá também. Peraí. Isso aí já é outro assunto. Né? Pressa, né, Rui? Sem pressa. Sem urgência, né? Eu só queria destacar isso, né? Que quando eu citei no começo da resposta, que algumas casas têm o trabalho, então, assim, a gente tem, por exemplo, na casa da Marcela, que tem uma organização específica para esse trabalho. Eu não sei se ainda tem, mas eu tive conhecimento porque eu fui chamada para conversar lá um pouquinho num dia que teve trabalho no Ser, ali no Aquários, né? Então, o Jefa está fazendo um trabalho assim lá agora também, o Jefa. Então, algumas casas estão começando a tentar implantar o trabalho, talvez, eu não posso afirmar, mas de uma forma mais... estabelecida, né? E, na verdade, quem não tem conhecimento nessa hora, como o seu Rui falou, vai buscar alguém que é espírita, vai. Eu até tive uma situação que eu estava fazendo preleção no Anjo Ismael há 15 dias atrás. E aí eu já ia começar a preleção quando um voluntário que estava no passe me chamou e falou assim: Márcia, vem cá um pouquinho. Eu fui na porta, tinha um senhor ali. Eu imagino que devia ser um senhor assim de uns 50 anos de idade, mais ou menos. E o voluntário me levou até ele e falou assim: você vai fazer a preleção, você vai falar sobre Jesus, né? Eu falei: a preleção a gente usa uma passagem do Evangelho para falar sobre Jesus. Ele falou: falar sobre Jesus, eu não quero ouvir falar. Se for para falar de Deus, eu não quero, não, eu vou embora. Aí eu tentei remediar a situação. Eu falei para ele: olha, a gente usa uma passagem de Jesus, mas a gente não fala o tempo todo de Jesus. Óbvio que a nossa tônica é falar realmente de vários pontos a partir daí. E aí ele falou assim: não, mas se é para falar de Deus, se é para falar de Jesus, eu não quero. Aí o voluntário tentou remediar também. E ele falou assim: olha, o senhor pode sentar nessa última cadeira aqui, que era encostada na porta, e esperar uns 10 minutos. Se o senhor não estiver confortável, não sentir que é o que o senhor quer ouvir, o senhor pode levantar tranquilamente, sair e ir embora. Ele falou, não, falar de Deus e de Jesus eu não quero. Então eu fui embora depois da preleção pensando, o que pode ter levado ele a entrar numa casa, a casa espírita, né? Ele pode ter pensado que era coisa do diabo. Então, né? Pode ter pensado que era... Sem, ó, isso aqui não é nenhum tipo de questionamento, até porque eu respeito muito a Umbanda. Pode ter achado ali, falar, ah, talvez eu vou entrar ali, vou falar com um espírito, ou mesmo uma casa espírita, vou entrar aqui, a casa espírita, eu vou falar com um espírito. E não é isso, sim, né? Então, tem isso, né? Então, eu perdi alguém, e aí, como o Rui falou, só quero endossar. Que é uma frase também aqui, para depois eu conversar em off com o Rodrigo aqui, se a, o que a gente concorda e o que a gente discorda dela, né? Que é que a gente, na doutrina espírita, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? Não, mas... Então, muita gente vai pela dor mesmo. E chegando lá, se afiniza, entende e acaba se tornando espírita. A gente pode ir pelo amor, mas depois você descobre que você não foi pelo amor, nada. Sim. Você foi pela dor. Então, porque todo mundo tenho... acha que vai pelo amor, mas... É, no fundo... Eu tenho um colega que perdeu uma filha. Então, eu fui falar com ele. Falei, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de Jesus, porque levaram a minha filha, ela não merecia. Falei, então, essa é a maneira de pensar. Tem muita gente que pensa assim. Ele acha que porque o filho dele não pode morrer, o filho não pode acontecer nada de ruim para ele. E então ele passa a falar que não acredita mais em Deus, não acredita mais em Jesus. Então é um problema dele também, né? Que vai demorar para ele entender. Para entender, né? Oi, desculpa. É justamente sobre aquela questão que você comentou do Livro dos Espíritos, né? Que fala, acho que é 900 e... Eu tinha até colocado aqui, 953. 953. Né? Que pergunta sobre a questão de abreviar a própria vida no caso de uma eutanásia, assim, vamos dizer assim. Que a resposta é que aquele que não aguarda. É, o termo que Deus lhe marcou para a existência, né, é sempre culpado. Né? Então, mas fala sobre essa questão de resignação, né? De aceitar, enfrentar a dificuldade, aceitar com resignação, os desígnios de Deus. Né? É. Mas a gente aprende. Aí vai outra, né? Outra expressão, frase. Outra frase. Que no Espiritismo não existem vítimas. Né? Somos todos. Né? Uhum. Então não dá para a gente se vitimizar. Aí, assim, a gente vai fazer. Vou propor aqui pro Carlos, o Jorge, o seu Rui e o Rodrigo, para a gente fazer um domingo só de frases. A gente vai. Tipo, nem, só para desmistificar as frases. A gente concorda, que a gente discorda e dá. Frases outra, polêmicas. Frases polêmicas, né? Mas é isso, né? Então, a pessoa vai viver uma situação de dor, de dificuldade e. A gente precisa ter um olhar ampliado. E quando a gente hoje aqui se dedicou a falar especificamente do suicídio, aquele suicídio em que a pessoa ela faz a opção por ele, que a gente chama de suicídio direto. Né? Mas aqui no texto, né, no começo dessas questões, né, da 343 em diante, ele vai pontuar que existe também o suicídio indireto. Mas daí... são outras questões que a gente nem tem tempo hábil hoje e também não é o objetivo e o foco de hoje. Mas também tem o foco. Então, por isso, somos sempre culpados. E tem uma frase, então, do Emmanuel, que eu gosto de lembrar, que Chico teria perguntado, ele perguntou para o Chico, né? Perguntaram para ele, né? Quem é o criminoso? E ele responde, qualquer um de nós que ainda não foi descoberto. Isso, falei isso semana passada aqui. Então, mas a beleza da doutrina espírita é que não é como algumas religiões que diz que a pessoa que suicida vai para o inferno, vai para o fogo eterno. Purgatório, né? Não, nós acreditamos que essas pessoas, ela vai ser atendida porque o pai... Não deixe de atender os seus filhos. Então ele vai ser cuidado, vai ser orientado, sem aquela coisa de... Tanto é que antigamente não podia nem enterrar o suicida. Nem ter missa de corpo presente. Isso que eu ia falar, né? Nada, Igreja Católica em 1983, né? Até 83. É muito recente. 1883 anos defendendo isso. Então não podia 1900. Ter 1900, alguns 1903. Ritos... para aquele que se suicide. Outros não podem, falando da Igreja Católica, mas em outras religiões, o enterro é diferenciado, uhum, porque ele se suicidou, né? Não, e ele é um irmão nosso como outro. É o que precisa qualquer... mais no momento. É o que mais, né, precisa, né? Como todos nós, pessoal, temos doença, todos nós passamos por dores, sofrimentos e somos doentes de alguma forma, de qualquer jeito. Vamos fazer. Tinha cemitério que tinha até uma parte separada para o suicídio. Sim, tem um monte de pergunta aí que o Carlinhos está enrolando. Nós tá precisamos falando. Fazer as perguntas, pessoal. Márcio, se a gente puder ser mais... O Carlinhos está dormindo aí no ponto. Tá, Márcio. Podemos dizer que a depressão é a não demonstração da dor? Se a gente pensar que a demonstração clara e efetiva, visível, porque a depressão aponta para uma dor psíquica, na minha visão, né? Então, talvez não seja uma dor, você não vá conseguir vê-la de uma forma clara, né? Quem está fora. Assim como se eu falo que eu tenho uma lombalgia, eu falo que eu tenho uma dor, uma fascite plantar, vocês vão entender que eu estou com dor no pé, vocês vão entender que eu estou com dor nas costas, mas vocês não conseguem ver a minha dor, né? Então, mas, de fato, tem uma dor psíquica ali que não é visível, né? Legal. O Aécio César tem uma dúvida. A dor é mais forte do que a vontade de viver sem significado, ou a vontade de viver é mais forte do que a visão legítima em um suicida? Essa última parte, você repete? Repita. A segunda parte. Faz de novo a pergunta toda. A dor é mais forte do que a vontade de viver sem significado, ou a vontade de viver é mais forte do que a visão legítima em um suicida? Eu acho que... A falta de vontade de viver sem significado, ela traz muitas questões que complicam, né? É o que dá mais obsessão. É quando a pessoa começa a ver que a vida dela não tem significado. Uhum. Aí vem os obsessores para dar força para ela, uhum, né? Se alimenta disso, né? Alimenta dessa energia. Viu, Márcia? Eu tenho um sobrinho que ele tem tudo, é fisioterapeuta. Tem tudo para ter uma vida tranquila, mas ele deixou tudo aqui para ir para a África trabalhar junto com os médicos sem fronteira. Uhum. Então, a gente não entende também como é que pode uma pessoa ter tudo ali em Jaú, em Bocaina, que é a terra da minha esposa, ter tudo ali tranquilo, mas não quis saber. Uhum. Pegou, foi embora. Foi embora lá para a África e agora ele está dizendo, ligou outro dia para o pai dele, dizendo, olha, eu estou indo para o Quimer. E o Quimer é uma briga desgraçada lá, tem duas facções. Eu falei, qualquer hora seu filho vai receber um tiro aí. Uhum. Ele falou, mas vai fazer o que ele quer, então, uhum, nós temos que respeitar. A gente sempre pensa na questão do livre-arbítrio, né? Nós eu lembro lá da época da década de 70 que tinha o Quimer Vermelho, não era? Era poderoso pra caramba. É viver com propósito, né? O cara, pra isso é o que gera propósito na vida dele. Ele vai buscar. Gente lembra dessas histórias, né, cara? Agora, quando a Márcia falou ali. Quando a Márcia falou ali, aí tinha um senhor lá de uns 50 anos, aí estremeceu a gente aqui, né? Porque se o cara de 50 anos é senhor, porque quando fala de 50 anos, fala um rapaz lá de 50 anos, né? Porque o jovem. Um jovem lá de 50 anos. É verdade. Foi um equívoco. O Aécio César tem outra pergunta, Márcio. É possível encontrar sentido na dor ou a ausência do sentido é a maior dor de todas? Quem faz essa pergunta? O Aécio. Sempre o Aécio. Aécio, eu entendo que a ausência de sentido, de fato, é uma dor. Não posso afirmar que é a maior de todas. E aí, nesse sentido, eu queria só fazer uma referência, né, bem breve, ao livro, né, muito, muito lido, muito estudado na área da psicologia e para além dela, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Que vai discutir exatamente essa questão de quem viveu em campo de concentração e que, no caso dele, né, a partir daí ele estabelecer e ser o pai da logoterapia, por conta exatamente de ter encontrado em todas as dificuldades que ele viveu, de ter perdido a esposa, os pais, filho, nos campos de concentração, de ter um sentido na vida, né? Então, realmente a busca de sentido, ela pode, que tal isso que o senhor Rui cita do sobrinho, né? Então, quer dizer, o sentido para a vida dele tá nisso. Então, você encontra sentido, você é capaz de abandonar as coisas para ir em busca. Então, eu acho que viver sem sentido é uma dor maior, na minha opinião. Legal. A vida é um jogo de escolhas, mas se a escolha pela morte é a última opção, ela ainda pode ser considerada uma escolha legítima para um suicida? Em tudo prevalece, para nós espíritas, em tudo prevalece o livre-arbítrio. Né? Então, se nós, mesmo que meus espíritos protetores, meu anjo guardião, as preces e as orações que são endereçadas a mim, pelos meus pais, pelos meus amigos, por aqueles que estão vibrando por mim, cheguem até mim, mas eu opte por tomar um outro caminho, eu sempre imagino os espíritos olhando para a gente, entristecidos, mas respeitando a nossa decisão. Tudo me é Leon Denis, né? Que fala, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me. Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas tudo me convém. Eu lembro de Leon Denis porque no túmulo dele, que eu pude visitar lá em Tours, na França, está escrito a doutrina espírita, em francês, que a doutrina espírita ela não proíbe nada. Ensina. Exatamente. Então, ou seja, se nós passamos pela doutrina espírita e recebemos ensinamento e não botamos em prática, aí sim a gente é culpado. Quanto mais conselho, às vezes eu ouvi de uma aluna na escola de aprendizes, já a gente no terceiro ano da escola, e ela um dia chegou para mim e falou assim: Márcia, é o seguinte, eu tô muito com muita raiva da escola, com muita raiva. Porque no começo eu não tinha consciência, então estava tranquila. Quanto mais consciência a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Então eu tô com muita raiva, né? Porque é verdade, né? Eu tomo uma atitude, mas eu não tenho a consciência, a extensão disso. O peso para isso é o peso 1. Né? Não, agora eu já sei. A maioria das pessoas que desiste da doutrina espírita é quando descobre que ela mesmo é responsável por ela. É não juiz, tem mais ninguém para vigiar a gente. Pode botar a culpa nos outros, né? Aí a pessoa fala, não tá na minha hora, estou fora. Eu não estou pronto para mim me vigiar. Né? Eu não estou pronto para mim mesmo. Porque então, orar e o vigiar não é para vigiar a vida dos outros, né? É a gente mesmo. Eu teve um aluno que uma vez me chamou e falou: senhor Rui, eu vim aqui na doutrina, eu não tinha defeito nenhum. Agora, com a doutrina, estou sentindo que tem uns 50 defeitos. Então, ela vai justamente mostrando para a gente o que é que nós temos que melhorar. Onde a gente precisa colocar tinta, né? E o objetivo da nossa escola de aprendizes é justamente conhecer a ti mesmo. É o maior princípio e objetivo. É conhecer, que é a questão 919, né, do Livro dos Espíritos, né? Como que a gente pode fazer para resistir aos arrastamentos do mal, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Se a gente completar nessa frase que está lá em Delfos, conhece-te a ti mesmo, conhecerá Deus e os universos. Né? Não, mas o interessante é que a resposta é pequenininha. É pequenininha. Mas a explicação da resposta E o impacto também, né? O impacto, porque tudo está em mim, tudo está em nós, né? Tudo está em nós, nas nossas qualidades, as nossas habilidades, as nossas virtudes e também as nossas dificuldades, fraquezas e defeitos, né? Reside em nós. Então, cabe a gente buscar, né? Formas de conhecer a gente mesmo e ter domínio sobre a gente mesmo. Oi, a Fernanda Cassal colocou aqui. Rui, bom dia, Rui. Você precisa ir um dia na casa da Marcela na segunda-feira no estudo. Os amigos sempre mostram um carinho pelo Dodô, querendo sempre conhecer um pouco mais sobre ele. Né? Legal. Porque a gente estava estudando o livro Casa da Marcela, e o Dodô participa, e é muito legal a participação dele no livro. E todo mundo quer saber dele. Mas quem que ele era? O que que ele fazia? O que que ele estava? Aí ele usava droga, eu falei, já fazia 12 anos que ele tinha parado de usar droga, mas já estava ajudando as pessoas enquanto ele estava aqui. Por isso que para ele não teve dificuldade no plano espiritual de continuar fazendo o mesmo tipo de atendimento. Né? Então ele foi convocado logo para o trabalho. No dia do velório dele, eu falei, eu não perdi um filho, eu perdi um grande amigo, porque ele era aquele que... Parceiro, né? Qualquer problema ele vinha falar comigo, e qualquer problema que eu tinha, falar com ele, ele procurava resolver, não só para mim, como para um monte de gente. Ele era muito atencioso, né? E dois velórios me impressionaram muito, foi o do Dodô e do Helder. Foram dois velórios que eu não vi gente, assim, ó, não cabia. Né? Era muita gente que participou. Do Dodô, cara, não tinha espaço. Né? O pessoal do NA, todo mundo veio dando relatos e tudo mais. Foi incrível. O Helder, a surpresa maior ainda foi na hora que o carro funerário foi levando o caixão, que nós olhamos e a placa era de Uberaba. E o Helder sempre ia para Uberaba. Sempre ia para Uberaba. E aí, quando eu vi aquele carro da nós prefeitura de São José dos Campos, nós estamos lá, municipal, com o negócio municipal de São José dos Campos, aí eu fui seguindo atrás e estava lá a placa Uberaba. É, porque a prefeitura ela aluga esses carros, né? Então, aluguel. E ele sempre ia para Uberaba visitar Chico Xavier, né? Desde 1970 ele ia todo ano e ia para Uberaba. E aí, quando faleceu no velório, o carro que levou ele pro cemitério era um carro com placa de Uberaba. Então, se eu colocar aqui da Yolanda agora, o Aécio tem mais uma pergunta aí. Mas a Yolanda está falando: penso que os livros de Cartas Consoladoras de Chico Xavier deveriam ser indicados nas casas espíritas para as pessoas que perderam entes queridos e também para os que têm ideias suicidas, livros esclarecedores de profunda orientação. Ela diz também, as casas espíritas deveriam fazer treinamento entre os próprios trabalhadores a fim de orientar como se deve ser o recebimento dos que buscam a casa. Com certeza, isso mesmo. Faz a pergunta do Aécio. Aquela dor e ausência de sentido, já fiz? Já. Já, né? Ele pergunta, é muito compreensível essa fala para quem é espírita. Como se faz para as outras de outras religiões? Então, esse é aquilo que nós estávamos falando, né? Porque o pessoal, por falta de conhecimento, tem uma visão deturpada e errada da doutrina espírita. Isso. E a doutrina espírita, ela deveria ser ensinada em todas as religiões para que as pessoas compreendessem que nós somos espírito e que nós precisamos educar esse espírito. Porque Jesus não veio falar para o corpo, ele veio falar para o espírito. Uhum. Oh, desculpe, Márcia. Não, imagina essa pergunta. Não, estamos compartilhando, né? Então, eu acho que assim... acrescentando ao que o seu Rui coloca, Aécio, eu penso assim, como que eu vou falar para alguém que não é espírita? Né? Embora eu também quero fazer um adendo na questão de que é fácil dizer para quem é espírita. Nem sempre. Então, a gente tem o conhecimento, tem acesso, mas a questão individual prevalece e nem sempre. Claro que conhecer algumas ideias, alguns fundamentos, os conceitos, é mais fácil para quem é espírita. Mas isso não quer dizer que todo mundo que seja espírita, necessariamente, tem compreensão. E eu falo isso porque é muito claro. Como preletora, eu vejo assistidos de anos que estão ali com perguntas ainda muito, muito básicas, demonstrando uma não compreensão de princípios que são fundamentais da doutrina, né? Então, mas levando em consideração que, então, para quem tem a ideia, a visão espiritual seja mais fácil, e para quem não é. Então, primeiro, eu acho que é a abertura. A pessoa que não é espírita, ela dá abertura para você falar? Ela quer ouvir? Então, se ela quiser, a gente pode falar. Às vezes, a gente vai ser buscado por um não espírita que sabe que a gente professa essa ideia. Eles próprios, não sendo, vão procurar a gente para ouvir. Quero ouvir agora o que você tem a dizer. Né? E tendo abertura a gente fala, e tem isso que o seu Rui falou, né? A ideia da imortalidade, da existência, da continuidade da vida, nós entendemos que talvez fosse de interesse comum, mas nem todas as religiões, mesmo as que acreditam que tem alguma coisa depois, não tem a mesma visão que a gente, né? Não, outro dia chegou uma pessoa que faz parte da Igreja Católica, ele chegou e falou: Rui, você tem 15 minutos para me convencer sobre a reencarnação. Eu falei, o quê? Você tem 15 minutos. Eu falei, olha, você vai me desculpar, mas você não está afim de ouvir. Você não está afim de aprender. Você está afim de questionar. E eu não vou perder tempo com você, não. Procure, nós temos vários livros espíritas, procure no livro espírita. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com você, porque até hoje que eu estou dentro da doutrina espírita, desde que eu nasci, ainda tenho dificuldade para entender. A gente está estudando a vida toda, né? E a gente em algum momento pode se deparar com condições como essa, né? A pessoa sabendo que a gente é espírita, dela vir trazer perguntas e questões, meio que prensando a gente na parede para que a gente convença, para que a gente prove alguma coisa, né? E aí tem uma outra frase que de vez em quando eu utilizo, e depois eu vou conversar em particular de novo com o Rodrigo. Manda aí. Sobre ela, que é aquela, né? Para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Para aquele que não crê, nenhuma é suficiente. Então, nada que você diga vai convencer. Né? A gente é chamado para dar entrevista na rádio. Eu já tive entrevista que eu falei, olha, se você não parar com essa brincadeira, porque eu não vim aqui para falar sobre o espiritismo brincando, eu vim aqui falar coisa séria. E você está brincando comigo, eu vou embora. Uhum. E teve um colega nosso que ele foi numa rádio aí começaram a brincar com ele e falou, meu amigo, quem está brincando comigo é um espírito que está do seu lado, é que é um espírito brincalhão. Ele está olhando para o seu lado aí. O cara saiu do seu lado. Na hora o cara parou as brincadeiras e ficou impressionado o resto da vida. Não, falou, sabe por que você está fazendo essas perguntas? Você falando assim com esse deboche? É porque é esse espírito que está aí do lado fazendo isso com você. Pronto, acabou a brincadeira. Aí o feitiço contra o feiticeiro. Aí em algumas entrevistas, o cara quer debochar da gente. É. E eu já, outro dia, fui numa aí que eu falei, olha, se você começar com esses deboches, uma menina, se começar com esses deboches, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com você. Você quer que eu fale sobre o espiritismo de uma maneira séria, eu vou falar. Agora, com deboche, eu não vou dar bola para você, não. Ela ficou assustada, então só me desculpe. Não, desculpa sim, mas fala coisa séria. Fala, Carlinhos. Do lado de lá, Tico e Teco 3 está perguntando. Do lado de lá, espíritos que cuidam de todos os tipos de recém-desencarnados? O que nós temos conhecimento pelas obras espíritas, né? Obras idôneas, claro, né? Não estou dizendo que tenham outras, mas assim, aquelas que a gente sabe que podemos confiar efetivamente, né, nas informações que são trazidas, que sim, da mesma forma, e até em Missionários da Luz, quando o Alexandre diz para o André Luiz, né, que assim como existem casos, né, ele está falando sobre, no caso, nesse trecho, ele está falando sobre reencarnação, e ele diz que existem os casos de reencarnação, eles variam, assim como os da morte, ao infinito. Então, da mesma forma que variam as situações, nós temos trabalhadores no mundo espiritual, espíritos encarregados, espíritos amigos, que vão auxiliar e acompanhar, né, a chegada do lado de lá. E o tempo que a gente precisar para a condução da nossa vida no mundo espiritual, de todos os matizes. Né? Então, ninguém está relegado ao esquecimento e ao abandono. Óbvio que pelo fato de, às vezes, você estar numa condição espiritual extremamente conturbada, perturbada, difícil, às vezes as preces que são endereçadas, os trabalhadores que se aproximam não são percebidos. Mas ninguém está sem apoio, sem amparo no mundo espiritual. O Jorge pode falar sobre esses espíritos que estão ali para receber os suicidas, Jorge? Ah, sim, com certeza. Né? Todos, sem distinção. É o que eu falei no começo. O que vale muito é a conscientização. E nessa conscientização, nós podemos ajudar, nós que estamos aqui, parentes, amigos, todo mundo, que ela possa ter, que ela possa ser ter a luz, né? Que ela possa ter lucidez. É isso que a gente tem que desejar para o nosso. Porque, com certeza, se ele suicidou, ele estava sem lucidez nenhuma. Então, a gente tem que pedir para ele ter lucidez. E a partir da hora que ele tiver lucidez, ele vai se conscientizar. E se conscientizar, vai se deixar ajudar. É esse o grande. Agora, sofrimento, qualquer um pode sofrer. Ou suicida, ou quem foi assassinado, ou quem foi assassino. Inclusive ou quem os espíritas, né, Jorge? Exatamente, os espíritas. Qualquer um pode cair numa zona de sofrimento, porque nós somos atraídos pela nossa própria sintonia. Ninguém vai parar no lugar errado. Né? Ninguém vai parar no lugar errado. O que vale é você se conscientizar. Em todas as moradas da casa do Pai existem auxiliares. Ah, você pensa assim, você pode estar numa treva, num abismo, pior que possa imaginar. Lá sempre tem gente trabalhando para Jesus. Lá sempre tem gente trabalhando para Deus, para ajudar as pessoas. É, Deus usa os homens para auxiliar os próprios homens. Espírito também é homem, tá? Ele vai estar. Nós podemos chegar em um lugar onde tem essa. Eu estou refazendo o livro Das Sombras ao Alvorecer, né? E está tendo a passagem do Gonçalo, que passou vagando 30 anos, mas depois de 5 anos de desencarnado, ele foi parar numa região inferior, onde ele não sabia que estava desencarnado, e chegou lá ajudando todo mundo. Quem socorreu ele foi uma senhora, né? Essa senhora que socorreu ele lá, pedindo ajuda, dizendo que ele estava chegando lá para ajudar, ela era incansável, ela não parava de trabalhar. E um dia ele perguntou para ela, por que a senhora não para de trabalhar tanto, a senhora não para de ajudar as pessoas aqui onde nós estamos, todo o tempo todo? Ele falou, meu filho, quando eu morrer, pode deixar que eu descanso. Quer dizer, ela estava lá ajudando ele e ela também não sabia que ela tinha desencarnado. Então imagina só como é que funcionam as coisas. Em um lugar onde só tem sofrimento, pessoas que estão ajudando ali, que estão bem melhor do que aqueles, ainda penso que ainda não desencarnaram ainda também. Então, em todos os lugares que a gente imaginar, Deus está usando uns para ajudar os outros. E aquelas pessoas que estão ajudando, com certeza vão ser ajudadas também. Que o Gonçalo saiu de lá também sem saber. Depois que ele chegou em um lugar melhor, que ele descobriu, que se conscientizou que ele realmente estava desencarnado e precisava de ajuda. Por isso que a gente tem que ser instrumento, né? Exatamente. Então não tem problema. Não tem problema onde que a gente vai parar. O pai Joaquim fala, o importante é você trabalhar. Então, se você acordar em algum lugar que você acha que não está muito bom, começa a trabalhar, que logo, logo você também vai ser auxiliado e ajudado. E todo mundo está sendo ajudado. Em muitos trabalhos que nós fazemos, quando nós recebemos esses espíritos que não sabem que está desencarnado, nós tomamos muito cuidado, porque se falar que ele desencarnou, é capaz de desencarnar de novo, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Até a Tic-Tac colocou aqui, a morte é simplesmente a volta para casa e cada um escolhe o que vai levar na mala. A gente sempre tem que arrumar a mala para viajar, né, Tic-Tac? A mala tem que estar preparada, a gente não sabe qual vai ser a hora. Isso. Como é que você prepara a mala? O que você quer levar para onde você está indo? É isso que você vai chegar e vai se abrir essa mala, vai estar lá o que você arrumou durante a vida toda para levar. É só coisa necessária também que você leva, né? Uhum. E só queria colocar para você o que o Rodrigo falou ali, meio sutil, que as pessoas falam, a pessoa foi vítima de suicídio. Aqui nós temos que ter consciência que ninguém é vítima. Aqui nós não somos vítimas de nada. Nós somos responsáveis pelo que nós semeamos no passado. Nós estamos colhendo hoje as consequências do que nós fizemos. E as pessoas ficam se vitimizando por muita coisa. E entender que o que nós estamos nós vamos ser responsáveis, porque o que a gente semeia hoje, a gente vai colher depois. Exatamente. Então, daí que, né, na continuidade aqui desta parte específica do Livro dos Espíritos, nessas questões que ele trata do suicídio, de deixar claro que tudo que a gente faz tem consequência, né? Então, como que nós estamos hoje semeando o nosso amanhã? O que, que a gente está plantando para amanhã? Então, não vamos esquecer de tudo que a gente falou, que existem questões, a gente até conversava ainda há pouco, sobre que nas questões relativas a situações de depressão, que vão começar basicamente com ansiedade, é muito importante. A fé é importante, esclarecimento espiritual, seja de qualquer religião, é importante, mas principalmente na doutrina, que é muito claro esse encadeamento de fatos, né, da responsabilidade, da vibração, da sintonia, de tudo isso. Não podemos deixar de esquecer que uma questão de depressão, ela também envolve questões, às vezes, da necessidade de um atendimento médico especializado para que você faça uso do apoio, do recurso que a medicina oferece na atualidade, para, às vezes, repor algum tipo de desequilíbrio químico, etc. e tal. Então, conjugando as duas coisas, né? Uma avaliação e um acompanhamento médico. Que muitas vezes a pessoa nessa condição ela não leva adiante, às vezes ela precisa de alguém para conduzir, porque ela não está em condições, né? Mas supondo que a pessoa busque e faça o que é necessário do ponto de vista material, ou ao procurar o médico, descarte a possibilidade de ter uma questão física aí, é importante sempre a gente pensar na questão espiritual, buscando esses outros recursos da compreensão e tal. Né? Legal. Vamos, Rodrigo, vamos. Bastante fazer, gente aí participando. A Vera Parodi falou, vamos, o momento de Gavalho, né? Ela falou que o Jorge, eu dizia sempre, né? Minha mala está pronta para eu partir. Depois pensei, se não conseguimos levar nada, somente nossas bagagens e más ações, já está pronta a mala, não? Precisa arrumá-la. Então, essa mala, né? Precisa dar, se a mala, preparar, né? É, a gente se prepara, tá no, quando fala mala para viajar, não é material, né? O que, que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Nós estamos conquistando virtudes novas, né? Porque nós vamos levar as virtudes e nós vamos levar os defeitos. Isso aí não tem jeito de a gente deixar. Essa é a mala que a gente carrega, né? Sim. Então, a gente tem que escolher o que, que eu quero levar para outro, para lá, para onde eu vou. Né? O que, que eu quero levar para lá? E o... Os defeitos? Defeitos a gente só tem que tentar deixar aqui de tudo quanto é jeito. É. E o Piero falou que a Márcia foi dirigente minha na escola de aprendiz. Grande beijo para ela também, Piero. Ah, meus alunos, né? Então, você é culpada. Né? É. E tinha falado aqui também... As vítimas, essas são as vítimas. Esses são, de fato, vítimas. Fala, Jorge. Não, tinha outra pessoa aqui também que tinha colocado também, eu perdi aqui. Tinha colocado que a Márcia também foi, introduziu ele no trabalho. E a Mônica Vasconcelos. Daniel Mello. Ela tinha falado. Uhum. E a Mônica Vasconcelos tinha dito que é muito importante lembrar aos aprendizes da Escola de Aprendizes Urbana que burilar um defeito na reforma íntima, este se transforma em virtude. Que é o que a gente está falando agora. Uhum. Exatamente. Trabalhar as virtudes. Esse é o objetivo da Escola de Aprendizes do Evangelho, que muitas vezes nós somos criticados, né? Porque você está com um espiritismo paralelo. Não. Esse espiritismo é aquele que vem nos mostrar qual é o caminho. E eu lembro quando chegar no final dos cursos, a gente fazia uma reunião aqui em São José dos Campos, e ali então a gente deixava o microfone para as pessoas virem falar dele. O que, que ele aprendeu durante 3 anos na escola de aprendizes? Olha, a gente tinha cada surpresa realmente, que eu falava, os depoimentos vida, que maravilha. Que são prestados, né, quando aqueles que desejam, que querem ingressar na FDJ, né, então a gente tem uma cerimônia, né, e os depoimentos são depoimentos que realmente tocam muito, porque o objetivo central é a questão de trabalhar as questões morais, né, e é isso que nos torna seres humanos melhores, né, para o mundo. E para a gente construir esse outro mundo, né, que não é um outro mundo paralelo, é um mundo em continuidade, que é um mundo espiritual que a gente habita quando a gente não está aqui preso num corpo de carne. Né? Eu coordenava esse tipo de trabalho, né? Depois que terminava o curso, teve um ano que a moça chegou para mim e disse: Rui, eu fiz a escola de aprendiz aqui no centro, e a minha cunhada, eu não sabia que ela fez um outro. Agora estamos nós dois aqui. Faz 5 anos que eu não converso com ela. Eu falei, então é a oportunidade de você. Eu falei, mas será que eu for conversar com ela, ela vai me aceitar, não vai me ofender? Eu falei, se ela fizer isso, é sinal que ela não aprendeu nada na escola de aprendizes. Aí as duas foram conversar, se abraçaram, se beijaram. Falei, pronto, valeu. A escola de aprendiz. Tem o seu valor, né? Isso, porque cunhada é coisa difícil, né? É. Cunhada é coisa difícil, né? Então, se fez as pazes assim... Com cunhado, né? Tá bom. É que nem outro dia, eu fui num bingo, a pai falou, vai ganhar um prêmio quem tiver a foto da sogra de 3x4 na carteira. Ninguém tinha. Ninguém ganhou o prêmio. O meu neto Vitor Augusto, né, ele está com 20 anos e a namorada dele também. E a mãe da namorada está grávida, vai ter um menino agora. Falei, vai ser legal, você vai mandar nesse cunhado seu, né? Cunhado vai nascer agora. Mas, né? eu tinha dois tios, que mais novo do que eu. Um era 3 meses mais novo. E a outra, minha tia, era 6 anos mais nova que eu.

Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores. Dez horas e 39 minutos. Márcia, o que você poderia dizer dessa mensagem? Destacar que precisamos, todos nós, independente da questão abordada hoje, que é o tema do programa, atentar para essas questões que foram trazidas pela mensagem, da gente fazer um exercício de viver o agora. Né, que é o que de fato, claro que parece contraditório falar viver o agora, mas a gente está falando de que tudo que a gente faz, a gente está pensando, né, que a gente semeia porque a vida continua, então a gente está pensando no futuro. Mas na realidade, se a gente não for focar agora na questão espiritual, a gente pensar no dia a dia, na vida comum, na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida de prestação de serviço como voluntário, seja lá da ordem que for, que a gente precisa viver o agora. E no término da mensagem, ele fala que se a hora for alegre, é para a gente sorver cada minuto, mas se a hora for amarga, e isso a gente vai vivenciar momentos de tristeza, momentos de decepção, momentos de dor, que a gente tenha consciência, tenha certeza de que nos momentos difíceis, além do amparo espiritual, eu vou relembrar o Chico mais uma vez na plaquinha que ele tinha em cima da cama, escrito: tudo passa. Né? Então, assim como os momentos alegres passam, os momentos de dor, de angústia, de sofrimento também passam. Né? Nestes momentos que a gente procure uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que possa nos ser colo, que possa nos ser abrigo. Essa pessoa que você tem confiança, que eu tenho confiança para poder falar das minhas preocupações, das minhas dores, funcionaria como se fosse uma brisa num dia quente no nosso rosto, trazendo um pouco de alívio. E falar é terapêutico. Carlos, que me corrija ali, o falar é terapêutico, o falar ajuda. A gente se escuta, talvez não como com a intervenção de um profissional específico, psicoterapeuta, mas a gente escuta o que a gente está falando. Se preciso, escreve, põe no papel. Quando a gente escreve, a gente se torna um pouco dono daquilo que a gente está pensando, que a gente está querendo expressar. Porque são recursos, esses recursos que a gente pode usar para que a nossa ansiedade, esse modo ansiedade que a gente vive hoje em dia, a maior parte de nós, não se transforme numa depressão. Vamos encerrar, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com um oferecimento de WS Festas e Embalagens, a gente está agora no momento dos aniversariantes da semana. Jorge, Rui. Então vamos falar dos aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 14, que é hoje, Luana Carvalho. No dia 15, amanhã, a Yolanda Boschetti. No dia 15, a Iridan Cunha. No dia 17, o Marcelo Marinho, nosso grande companheiro, filho do nosso grande amigo Everaldo Marinho. No dia 17, Thaís Frank Cruz. No dia 18, Thiago Borges. E no dia 20, a Fabiana Ramos. Tiago está lá na, tá na Bahia? São voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso. Fala. Tiago está lá na Bahia. Lá. Uhum. Ah, o Tiago. Tiago. É, vamos aqui agora. Quem faz aniversário hoje também é o Lorival Costa. Nosso amigo Lorival do Grupo Castelã, que era lá do Paulo de Tarso. Grande abraço para ele e para a família. Dia 14 também, aniversário de casamento do Dinho e da Fia. Opa! Né? Quantos anos? Quantos anos de casado? 51. Nossa! Porque o ano passado foi a boda de ouro dele. Foi, foi uma boa ideia. dia 15 você colocou Eridan, né? Uhum. É, dia 15, inauguração, dia 15 de setembro de 2019, do estúdio Chico Xavier. Aqui, nosso estúdio. É? 15 de setembro de 2019. Então tá fazendo 6 anos que nós estamos aqui. É. 6 anos de estúdio. Passa tempo, hein? Uhum. 6 anos de estúdio. Viu só? Uhum. Tempo voa, né? É. Daqui a pouco é 7 anos, que é o tempo que a gente tava na Piratininga pela última vez, né? Dia, Bandeirante. Dia 17, a Roberta Matarazzo. Hoje passou 7 anos na Piratininga também. Sobrinha da Antônia, né? Dia 18, a Bianca Varoto, filha da Antônia. Né? Aqui também. Dia 19, a Jéssica de Biasi, aniversário também, nossa amiga Jéssica. É... O Alexandre. Dia 20, quem faz aniversário é Alexandre Tombre, nosso amigo Alexandre Tombre, da Alvorada Nova, né? O marido da Célia Magali Tombre. A Magali teve lá no Edson, né? Cantando. Uhum, foi. Magali ontem, Freitas. Uhum. Né? Então deve ter sido espetacular lá no Recanto. Com certeza. Dia 22... Vai fechar Santos agora, hein? Uhum. Fecha Santos. Isso. Dia 20, o Marcos Ugai também faz aniversário. Marcos. Parece que vão fechar até os portos. É. O Porto de Santos vai fechar, parece. Nós precisamos trazer o Márcio aqui no nosso programa. Marcos. Né? O Marcos. É, o Sugai. Isso, o Sugai. Exatamente. A gente levar ele para comer peixe aqui em São José. É, um peixe é lá embaixo, né? Aqui tem que levar ele para comer coisa caipira, né? É, o bolinho caipira. Bolinho caipira. Bolinho caipira. Comer aquele lá... pintado na brasa. Para comemorar. Para comemorar o aniversário, cara, Marcos. De Santos para comer peixe aqui. Você não, já viu? Peixe lá. Sacanagem. A gente tem que arrumar uma então, coisa para ele. Então, dia 20, vão fechar até o Porto de Santos. Vão fechar, então, né? A vez que nós fomos lá, né? É, tá. Eu, Rodrigo e o Jorge, para conhecer o Marcos, ele nos levou para comer peixe lá. Uhum. Então, nossa, vai fazer para comer peixe aqui? Tem que comer. Vamos lá na Petrobras, lá, muito legal. Né? Um restaurante português, a gente leva ele na Vila Velha para comer o peixe pintado na brasa. Não, pintado na brasa. Então tá convidado, Marcos. Então pode vir para comemorar seu aniversário. É peixe de água doce. Nós vamos comer peixe do mar lá em Santos. Né? Que vai ser sábado que vem, né? Então sábado que vem vamos fechar Santos inteira. Uhum. Vamos fechar todos os canais. Todos os canais vão fechar. Para comemorar o aniversário do Marcos. Peixe, para mim é peixe. Não importa. Então, o programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês, tirando as bobagens que o Rodrigo, Carlinho e o Rui falam. Tá? Tudo de bom para vocês. Se tiver alguma festinha, estamos aí. Tô, né? Com certeza. Então agora é a hora da dica. Márcia, qual dica que você quer dar para os nossos ouvintes sobre o tema, sobre um livro, sobre uma série, sobre um filme, o que você quiser dar de dica aí para os ouvintes que estão escutando então, a gente agora sobre o tema? Sobre o tema, eu queria então deixar como dica a gente estar sempre muito atento a todos aqueles companheiros, amigos que estão ao nosso redor, né? Se a gente notar, perceber que tem uma fala diferente, que não é habitual e no sentido, né, da pessoa estar vivendo algum sofrimento, né, principalmente psíquico, né, um sofrimento da alma. Então, que a gente esteja atento, né, para a gente ouvir sem julgamento, ouvir com acolhimento, para a gente reconhecer essa condição e, principalmente, se for necessário e a gente tiver esta condição, senão a gente buscar quem tenha, de conduzir. Porque, às vezes, você vai dizer para a pessoa, olha, sei que você não está bem, ou às vezes a pessoa mesmo relata que não está bem, você precisa de ajuda, você quer que eu ajude a marcar um médico, você quer que eu vá com você, eu não entro, eu fico na recepção, mas eu vou junto. Se você precisar, eu estou aqui, né? Talvez isso não seja o suficiente em alguns casos, mas talvez essa nossa postura, essa nossa observação e a questão que eu não sei quem foi que falou, quem dos meninos aqui que falou, não sei se foi o Jorge, não sei se foi o Rodrigo, se foi o Carlos, que o Rubem Alves colocava, né, que nós precisamos, que existem cursos de oratória, mas que nós precisamos de verdade desenvolver a escutatória, né? É o escutar de verdade, sem julgamento, sem interrupção, com carinho, com uma visão mesmo do coração. Eu acho que isso é uma dica para todos nós, inclusive para mim mesma. Legal, legal. E já partindo aí, vamos para as considerações finais. Quero mostrar aí a imagem da inteligência artificial que está aí. Tá, deixa eu colocar aqui, vocês estão vendo aí. Já está disponível no nosso Instagram. Então entra aí no Instagram Vivência Espírita, tudo junto. Que é a imagem que a inteligência artificial gerou hoje com base no tema do o que, que você achou, Márcia, da imagem aí gerada pela inteligência? Eu achei belíssima, belíssima, uma representação mesmo baseada no tema da gente enxergar essa luz que aí mostra do alto, mas que pode estar emanando de cada um de nós. Cada um tem as suas nuvens negras aí em cima, tem dias assim, tempestades, que vai estar nublado, mas a luz vai surgir. Apesar de estar em cima da gente, tem uma mão sempre para nos auxiliar, né? Sempre. E trazer a luz. E sempre tem um novo amanhã, né? Sempre. Sempre teve um novo amanhã. Rodrigo, dá tempo de ler uma coisa só para finalizar? Dá sim. É uma mensagem. Mas aí você não quer ler na hora que você for fazer, presta atenção. Aí a gente se despede aqui, tá. Aí dá a sua palavra para o final para você. Aí eu faço primeiro. Você depois faz a prece. Aí você faz as suas considerações finais e depois a prece. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram. A gente não pôde ler todas as mensagens. A Alessandra Martins falou que o melhor pintado na brasa é lá na Vila Velha mesmo. Ela acho que trabalhava na frente ali no Unipapo ainda. A Mari Pereira está falando: vocês têm que vir aqui em Santos na festa da Tainha. Muito bom. Tá vendo? Agora nós descobrimos que a Mari Pereira é de lá de Santos também, você viu? Olha só, então pronto. Então já tem. Tainha é peixe bom? Deve ser bom. Tainha. É porque tem uns peixes do mar também que é triste, né? Não dá para comer. É igual da água doce também. Tem coisa. Tá cheio de gente aí que não vale nada também. O Marcos falou: obrigado, pessoal. Um dia vamos marcar sim. Aí tá o convite, Marcos. Você vem aqui conhecer o Estúdio Chico Xavier, fazendo 6 anos também, fazendo aniversário. Então o Estúdio Xavier faz aniversário junto contigo, ó. Então venha conhecer o estúdio aqui e a gente sai para almoçar aqui também, retribuir o almoço delicioso que foi aí em Santos, né? E o resultado aqui da enquete que a gente fez, né? Você considera que o trabalho no bem é um remédio eficaz para as dores da alma? É bom para esconder o chifre. Ele fala que. Então a gente teve 99 votos, né? E 97% falaram que sim, que considera que o trabalho no bem é um remédio eficaz para as dores da alma. E 3% acho que não, né? Então a maioria aí concorda nessa afirmação, né? Então é bom colocar as afirmações aqui pra gente. Na hora que você pedir essa opinião pra inteligência artificial, fala para mandar 100% mais ou menos, porque só tá mandando 100% só. Tudo pra gente escolher um lado. Tá difícil de você. Manda ela dar uma polemizada nas perguntas. É verdade. Né? Pra poder deixar o pessoal dividido, né? Ou é 100% sim ou é 100% não. É. Né? Tá difícil, entendeu? Mesmo. Entendeu? Por isso que eu tô falando, deixar 100% mais ou menos, né? É verdade. E a Lete entrou aqui também, a Lé Frei, ó. Um grande abraço, amigos vencianos, muita bênção, abraço aos amigos que estão lá nos Estados Unidos, a Leia, ouvindo a gente de lá. E até o próximo programa, então. Desculpa a gente que não leu todas as mensagens, todas as perguntas. O André Monteiro tinha mandado aqui: bom dia, pessoal. A visita a pessoas em situações de vulnerabilidade, idosos, orfanatos, entre outros, é um belo remédio para ajudar na cura da depressão, tristeza, entre outros problemas. Eu concordo também, André. Muito bem pontuado. E aí eu passo aí pro Jorge, Carlinhos, quem que vai fazer o encerramento aí. Eu gostaria só de desejar, de agradecer a Márcia pela visita, ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, ao Silvio, ao Tião, nome do seu esposo? Ricardo. Ricardo, que veio fazendo visita, é o esposo da Márcia. Desejar um ótimo final de semana, família vivenciana, um final de semana abençoado em família, que família é a base da sociedade, e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo para mais um programa abençoado, desejando a todos um macarrão com frango, ou o seu cardápio preferido, e que possamos estar sempre na paz, na luz e no amor de Jesus. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Só antes de... Só voltando aqui, a Sônia. A Sônia, ela mandou aqui um bom dia. A fala da Márcia foi muito eficaz, pois o fato de estar fazendo tratamento espiritual é necessário continuar o tratamento médico. Quando perguntam sobre isso, se pode substituir a água fluidificada pelos medicamentos, acrescento, tome os medicamentos com a água fluidificada. Nunca parem por conta própria a medicação. Né? Então, a Sônia Rodrigues aqui que mandou pra gente. Papo comigo mesmo, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos aqui conosco no YouTube, conosco também no WhatsApp. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelas opiniões. Né? E a gente agradece imensamente a Márcia por essa vinda dela aqui no nosso programa, falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. E falamos tantas coisas importantes aqui. E a gente vai chamar a Márcia também para vir aqui falar sobre Alzheimer também, que ela fez, que ela tem um trabalho muito legal sobre isso. Encerrando aqui com o nosso livro, nosso não, né? O livro do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier e Emmanuel, Palavras de Luz, a mensagem do dia 14 de setembro. Nada é por acaso, olha só a mensagem. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e ao refazimento das almas. Anexai os desejos do reino do vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. Livro Roteiro, capítulo 40, Ante o Infinito. Rui, semana que vem, quem estará conosco? Semana que vem nós teremos aqui a Letícia Andrade, que é advogada, ela é da Casa do Caminho, vai falar sobre o chamado de Jesus. E ela é palestrante lá da Casa do Caminho e professora também do curso de aprendiz. E eu só queria agradecer ao Jefa, que amanhã estarei lá dando a terceira aula do curso básico. Estou voltando aí as lides de palestra, então a Genoveva me convidou para que amanhã eu possa participar da escola de aprendiz na aula 3, que é propagação da doutrina dos espíritos. Não, e eu nem vou falar nada, nem vou comentar que o Piero só chegou agora para trabalhar, olha aí. Só vê agora, ó, essa hora chegando agora para trabalhar. 10h56, né? Tem cara de... Não tem... Ele veio pro pintado, né, Brasa? É. Claro, ele falou, com a camisa do amanhã Corinthians. Amanhã eu vou lá no estúdio. Porque lá nós não temos dinheiro aqui, então tinha que chegar um para pagar. O cara chega 10h50. E com a camisa do Corinthians, tá vendo? Não, é para piorar, né? Para piorar. Márcia, muito obrigado, minha irmã, pela sua presença. A gente passa para você fazer suas conclusões finais e uma prece de encerramento para a gente, por favor. Então, eu queria primeiro agradecer imensamente ao convite feito pelo seu Rui, pelo Jorge e pelo apoio do Rodrigo, do Carlos, do Silvio, de quem está lá no apoio, que é o que está no computador lá Tião, fora, o Tião, ao Piero. Eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram conosco esses minutos, né, que a gente pôde compartilhar da nossa visão e do nosso entendimento acerca desse assunto. E, para encerrar, a pedido aqui do seu Rui, eu levei na palestra da semana passada e eu acho que vale a pena compartilhar aqui uma mensagem pela psicografia do Chico através de Maria Dolores, que diz o seguinte: Senhor, onde estivestes? Jesus respondeu: Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crise de tristeza e loucura. Fui a sombra para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol, do mesmo amor que Deus, em que te elevas, vali-me após a cruz, das grandes horas mudas e desci as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. E assim, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecemos a oportunidade de mais uma vez podermos reunidos estar unidos a todos os companheiros espirituais na busca de levar consolo, esperança e fé a cada coração necessitado. Agradecemos pela oportunidade de mais uma semana que se inicia, pedindo a bênção e a proteção de todos os nossos irmãos e companheiros espirituais, para que possamos ter serenidade e sabedoria para a nossa tomada de decisões. E que assim, diante do que nós discorremos hoje, possam também todos os nossos irmãos em sofrimento, tanto materialmente quanto espiritualmente falando, receber a esperança, a fé, a luz e o amparo do alto. Que assim seja, graças a Deus. Chorando e no colo junto ao ser imudecer. Vem criar.